tonight there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Oh, I feel it tonight, there's something inside that I can't ignore. Oh, I feel it tonight, that look in your eyes got me begging for more. Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo garbo e elegância, começando com ela, minha primeira dama, Mandy Aguiar. Parabéns pra você, hey, nessa data querida, hey, muitas felicidades, hey! Muitos anos, gente. É, parabéns, Leozinho! Ele que tá lá, né? Belíssimo no mundo de Star Wars. Olha aí. Brincando com o Mickey. Graças a Deus. Ele me mandou uma foto, que eu vou até compartilhar aqui com vocês antes de apresentar os anão. E aí eu vou falar pra vocês o que eu respondi pra ele quando ele me mandou essa foto. Cadê? Ele me mandou hoje uma na montanha russa do Aerosmith e falou: saudade de que você não na montanha russa do Aerosmith. Eu amo! E aí eu falei pra ele que o Mickey tava apontando pra porta, falando: vai embora, brasileiro, sai daqui. Vaza antes que eu chame o Ice. O brasileiro enviado, sai daqui, né? Exatamente. O Mickey assim com a mãozinha apontando a porta. Ó. Beleza, sai. Obrigada, pode sair. Sai! Ai, que ótimo. E também temos ele, Márcio Zanon. Ha, ha, ha, tim, pum. É big, big, big, big, big, seu bumbum. Te dou parabéns quando para bom. Parabéns. Tô dançando, obviamente. Eu também. Eu amo. Parabéns, Léo. Programa especial. Olha, teve até uma taça brindando. Olha aí, viu? Amamos, né? Um episódio especial para comemorar os 40 anos de Leócio, né? Que estão sendo hoje, no dia da nossa gravação. Sim, vamos falar de 40 séries especiais do Vida de Leócio. Adoro! 40 séries que ele gosta. 40 séries favoritas de Leócio, né? É a lista de 40 séries que Leócio gosta. Ou 40 séries que Leócio odeia, né? Por isso que ele não veio. É isso, pode ser também. Você decide. É isso, né, gente? Menino, eu vou começar aqui, antes do nosso bloco de notícias e amenidades, trazendo uma informação bombástica que saiu aqui no glorioso site X. Tô nervoso. Que tá aqui assim, né, uma informação do grande perfil QG do Pop, dizendo: André Marques responde se é bissexual. Não, não sou, meu amor. A única chance de eu ser bi é bimundial quando o Flamengo ganhar outro campeonato mundial. Espero ver isso em vida. Só isso mesmo. Todos estavam muito esperando, né, por essa resposta incrível. Nossa. Até também porque todos os héteros iam responder não, meu amor, né? Exatamente. Ai, graças a Deus. Eu tô muito seletiva agora com quem eu quero que entre no Vale. André Marques, nada contra, mas também nada a favor. No carnaval teve a fofoca que ele tava catando a Ana Clara, né? É, eu vi, mas eu acho que não. Eu acho que não se sujeitaria. Ela terminou com o namoradinho dela? Terminou. Terminou. Terminou, adotou um cachorro. Né? Grandes mudanças, né? Coisas novas aqui na vida de Ana Clara. Exato, a grande cachorrinha Pipa. Oh, Pipa me lembra aquela personagem da Turma da Mônica, né? Que ninguém sabe quem é. A namorada do Rolo. Exato, mas porque você é velha, né, bicha? Mas assim, as crianças não sabem, que nem que rolo, quanto mais a namorada do rolo. Isso aqui é rolo, que o nosso podcast é safado. Agora a rola, ninguém sabe. Procura aí. A gente. Rola todos conhecem, né? A rola é liberada. A rola, eu amo esse vídeo. Rola, todas conhecem, né? Safado. Meu Deus, eu vi agora um vídeo. Que com certeza foi o Zanon que postou no Dix dele, né? Porque meu Deus. Agora tá nessa, né? Eu vou botar lá no grupo pra não ter que postar várias vezes e vou marcar você e a Amanda. Porque com certeza foi o Zanon que postou no Dix dele, né? Que Dix é essa coisa dos jovens, né? É coisa dos jovens. E gente, de gente famosa também, né? Mas a gente é jovem, senhora, mas é jovem. E nós somos famosos também, né? Eu não tenho nem paciência pra administrar o meu Instagram. Tu imagina ainda ter um Dix. Meu Deus! Ai, ai. O amor está pronto. Meu Deus do céu. Gente, eu não tenho como descrever. Entre no grupo do Telegram do Logado. E procure 8h50 da quinta-feira. Que dia hoje? É, 26 de fevereiro. Meu Deus. Ai, ai. Quilos mortais. Cala a boca, Eduardo Sassi. Você presta atenção. Amiga, eu posso, eu sou gorda, tenho lugar de fala. Oh, sai do fake, eu sou longe de conta. Ainda mais que eu tô sem meu... Ainda mais que eu tô sem minha caneta, né, gente? Ai, que inferno. Ai, que ódio. Mas vai baixar o preço, hein? Atenção, ai, hein, gente, galera. Sem minha canetinha. Ai, queria ter que barra, eu sofro todo... Ai, eu tiro esse vídeo da frente. É, eu sofro todo dia, que eu queria apenas uma canetinha, só uma canetinha, pra dar uma moral, sabe? Eu também. É. Mas é isso aí, a pessoa escolhe não trabalhar e depois já reclamar que não tem dinheiro, falei. Amiga, eu tô trabalhando, não tenho dinheiro. Ah, eu também tô, pelo menos você tá descansando. Ai, amigos, olha... Pelo menos você não fica aturando gente chata o dia inteiro. É, isso é. Mas vamos esperar aí que o governo falou que vai baixar aí agora, preço da caneta. Não foi o governo, não, minha. Ah, é? Alguém foi falou. Lá nos Estados Unidos. Pois é, vai diminuir aí uns 40%. Nove disse que falou que vai diminuir entre 40% e 50% o valor. Olha aí, vem aí. Aí eu vou comprar de baciada. Porra, eu vou tomar no café da manhã, granel. Almoço e janta. Vou comprar no granel, vou me picar todo dia. No açaí, né? Vai comprar. Tá cheia de picadura, né? Olha aí. Exatamente, amiga. Eu vou me picar o quanto eu puder. Se eu puder, eu tô picando. É isso. Ai, ai. Mais uma aqui do mundinho de famosos, né? Zé Felipe responde boatos sobre ele ser gay. Não tenho que dizer nada, porque se eu tivesse que estar dando o rabo que estaria sendo dado era o meu, não de gente, ninguém. Gente, like tem alguma coisa a ver com isso. Militou. Achei, ele foi muito militante. Ele foi melhor que Zé Guilherme falando das coisas. José Guilherme falando as coisas. Zé Guilherme é outra pessoa. José Guilherme. É João Guilherme, né? João amigo? Guilherme, gente. Ai, me confundi. É, mas ele foi melhor que o João Guilherme pra responder se ele é gay ou não. Olha aí. Gostei. Um ponto pra você. Contra tem 859. A favor, que fetiche das pessoas, toda hora quer pôr alguém na coisa, uns homens problemáticos, né? Gente, deixa ela, não precisa não, já tem viado batom chato suficiente na bandeira. Exatamente, igual aquela faixa que estavam botando assim, favor usar camisinha no carnaval, já tem gente feia o suficiente na Zona Oeste. Tem que botar assim, favor parar de querer virar gay, já tem gente chata o suficiente no Vale. É isso, eu hein, sai fora. Que mais a gente tem aqui, menino? Dando aqui highlights, né? Porque saiu aí os horários dos shows do Rollapalooza 2026, né? Que vai ser ali em março, né? E eu sei que temos aqui uma galera que vai querer ver, vai querer assistir os shows de casa, né? Que é o meu caso. Eu vou assistir shows de casa. Então, eu vou falar só alguns shows que são importantes, obviamente, né? Não vou falar das bandas esquisitas que tem, tipo, Viagra Boys, né? Porque a gente nem se importa, né? Fala os principais. Fala do que nós gosta. Até porque hoje em dia a gente usa Cialis, não fica usando mais Viagra, né? Não fica usando mais Viagra, é muito bom. É, nunca usei Viagra na minha vida, gente. Olha aí. Será? Até porque eu acho que eu ia infartar se usasse, amigo. Já tá quarentona. Porque sabe já. A pressão, né? Sabe a pressão, amigo. Tem isso. E a gente é tudo hipertenso, né? Não tá podendo usar. É isso, mas dizem que os jovens que ficam, né, postando com a rola marcando, eles tomam um quartinho de Cialis, né? Pra deixar ele, sabe, né? No brilho, né? Olha aí, não conhecia nem essa tecnologia aí. Aí depois morre e fica reclamando. Pois é. Que coisa, né, menino? Morre e fica reclamando, é muito bom. Depois morre e vai pra mesa branca, fica reclamando. É. Ah, eu amo. Então, menino, dia 20 de março, sexta-feira, shows que importam. Pra quem gosta, tem a Dote, né, 7h05 da noite, no Multishow. E 9h30 tem Sabrina Carpenter. Amo. Vou perder os dois. Sabrina Carpenter, 9h30. No sábado, tem, pra quem gosta, né, Marina, Sem Diamantes, agora, 4h55 da tarde, né. Lewis Capaldi, 7h05 da noite. E Chapéu Rowan, 9h30 da noite. Amo. Quando que vai ser? Vou descansar. Sábado, dia 21 de março. Ah, eu vou querer Chapéu, vou assistir. Ah, Chapéu Rowan. Vamos visão. Aí no domingo, menino. Você deveria gostar, domingo. Você é militante? Eu? Já gosto nessa batalha. Mentira disso. Vai me tirando, né? Me tira dessa. Domingo, dia 22 de março, tem Joe, né? Às 4h55. Joe é o nome musical do Steve de Stranger Things, né? Que aparentemente é super famoso e eu nunca ouvi uma música dele, mas é isso. Ah, agora ele é o grande hype, né? Nunca ouvi uma fita estrofe, que segue, né? Uma estrofe que ele cantou, né? Mas tá aí, né? Poxa, lambendo o saco dele. Aí, 6h tem a Addison Rae, né? Que aí é o grande hit dos jovens aí, né? A sua grande Diet Pepsi aí, grande música. Nossa, se eu ouvi duas músicas de Samona, foi muito. Ah, amiga, eu só ouvi Diet Pepsi porque ficava passando no TikTok. E é isso. Deve ser. Aí, menino, no canal Bis, vai ter Cat's Eye, 9h30 da noite. Amo, que agora não tem mais 7, né? Agora são 6. É, exato, que uma menina saiu pra cuidar da saúde mental, né? É. E por incrível que pareça, era menina, assim, gosto muito de Manon, né? Mas é a menina que dava problema, chegava atrasada, né? Os ensaios faltava. Ah, aí, então por, né? Saúde mental, entre aspas. Mas aí falaram que tem outro rolê lá do racismo e tal, mas não sei, pra mim ela sempre foi meio preguiçosa. Corre aqui, Solange Couto. É, você tá dizendo que pessoas como ela são pessoas preguiçosas? Você tá falando que preguiça é coisa de negro? Você tá dizendo que negros são preguiçosos? Ai, mas vou assistir também, que elas têm tipo 3 músicas também, né? Narni, Gabriela. Olha aí. Game Boy. Grande música. E no Multishow, 8h10 da noite, tem a Lorde, né? Cantora Lourdes aí, que Darlan gosta muito. E 9h30, no mesmo horário do Cat's Eye, tem Tyler, The Creator. Eu acho que eu vou ver. Sucesso. Tyler, eu acho que eu vou ver. E Lorde, até quando eu aguentar. É isso. É, eu só vou ver um show, na verdade, de todos esses shows que vão passar no Rollapalooza, né? Qual? Que é só o show da Sabrina Carpenter. E aí, Páginas Estádios, é o único show que eu vou assistir. Eu queria dar Dolce também, mas não vai passar. Né? Vai passar, vai. No Multishow. Dolce. Só ia assistir o show da Dolce se a Katy Perry viesse. Ou se tivesse a música com a Jenny. É boa também. From the Block? From the Block? É, a Jenny do Blackpink tem uma música com ela. Olha aí. Você já deve ter ouvido já. Sim. Será? Com certeza, Eduardo. Parece maluco. Aí, ó. Poxa, sai do fake, Chayane. Riso com tosse. Nossa, fumante. É aquele meme, né? Riso com tosse. Uhum. Eu amo. E aí, menino, tem aqui agora notícias aí do mundo das séries e dos filmes. E Nacional, né? Não vai ter ninguém? Vai ter Negra ali. Ah, bacana. Que bom. Parabéns, Negra ali. Bom pra ela, né? Que traga muitas alegrias. Vai ter Negra ali. Vai abrir o Rollapalooza na sexta-feira. Nossa, não vai ter uma Marina Sena, uma Luísa, uma Anitta, nada? Não, isso aí é muito famoso. Rollapalooza não é essas coisas, não. A Marina Sena tem cara de Lollapalooza. É suja, né? Não. Às vezes ela pode estar nos palcos que não vão ser televisionados, mas eu acho que não tá, não. Queria tanto lá, né, Marina Fit blogueirinha. Antes de você passar para as coisas das séries, Deixa eu falar uma coisa muito legal aqui, que também apareceu na minha tela essa semana, que eu fiquei muito feliz, que o Foo Fighters vai estar no Rock in Rio, gente. Finalmente. Sim, uma banda Foo boa. Fighters. Meu Deus, obrigado. Fighters Rock in Rio, no dia 4, se eu não me engano. Sim, no dia 4, e vai me obrigar aí sexta-feira. Mas eu vou com certeza, porque eu não sei se eu já contei aqui esse rolê, mas teve um show do Foo Fighters no Maracanã, que eu comprei o ingresso, eu tava super empolgada lá. No dia, eu trabalhei como uma filha da puta. E aí, quando chegou a hora de ir pro show, eu tava morta de cansaço, eu desisti, simplesmente. Seu ex-empregador não te dava, não te deixava viver, né? Exatamente. E aí, eu perdi essa grande oportunidade, que eu falei, cara, já era, não vejo mais Foo Fighters. E o baterista, realmente, não verei mais. Mas agora, tendo essa oportunidade, vou, com certeza. Achei mal, Rabi. Pesei o clima, né? Desculpa, mas enfim. Pesou. É isso, agora eu tô aproveitando a oportunidade, galera. Igual AC/DC, já aceitei que não verei mais, né? Não vi agora, provavelmente não verei mais. Mas assim, o que eu tiver a oportunidade agora de ver nessas condições de tá aí já pela bola 7, eu vou ver, com certeza. Pensei que era a oportunidade de te ver nessa vida. Nessa vida, exatamente. Não vamos deixar pra próxima, galera. Vamos ver agora. É isso. Eu amo. A vida é um sopro. Ai, ai. Menino! Bandeirantes confirmou aí a exibição, né, da grande novela Dona Beija, né, Lady Kiss. A Bandeirantes, assim. Exatamente. Assim, por que a Bandeirantes fechou o contrato com o Eduardo Sassi? Pra ele. Quando a novela estrear, já vou ter assistido todos os episódios, né? Ai, que ódio, cara. Ninguém vai saber. E aí, eles tinham falado que a novela ia passar 8h30 da noite. O que eu acho estranho. Porque 95% da novela é a Grazi de peito de fora, né? Acho que eles vão pôr uma tarde, vão pôr a bandeirinha da Band na teta dela. Seria muito foda. Mas aí hoje eles atualizaram que a novela vai passar às 11 da noite, né? Se ninguém ia ver às 8h30, às 11 vai ver menos ainda, né? Ninguém viu Jô Soares às 11h30. Na Band. Amiga, nem na HBO Max deve ter gente assistindo. Acho que é só eu e Pedro Ferrari, mas ninguém. Mas agora você me deu um bom atrativo pra ver a série. Ai, amiga, joga na boqueta da Grazi, você ficar assistindo essas coisas. Olha aí. Ah, só vê a Playboy da Grazi, que já mostrou a buceta. Olha aí, não sabia nem que ela tinha posado pra Playboy. Grande sexy pornô, né? E aí, sexy pornô? Sexy diria Marielza, né? Por onde anda, Marielza? Um beijo, Marielza. Beijo, Marielza. Ai, eu amo tanto. Ai, ai. Grande sexy pornô, né, gente? Marielza maior. Ai, ai. Ai, ai. Como eu falei aí, né, menino? Animal Crossing, né? Série da Fox do Joe McHale, que ninguém nunca viu. Isso é renovada pra quinta temporada, né? Chama também Animal Crossing mesmo? Lavagem de dinheiro. Animal Crossing. Animal Crossing é um jogo, né? A banda deve conhecer. Animal Crossing não, gente! Animal Control. Ah, tá. Falei, gente, mas que animais são esses? Eu tenho esse jogo, inclusive, me salvou na pandemia. Salvou mesmo. Animal Control. Desculpa. Amiga, nunca joguei esse jogo. Acho que eu arrependi, mas na minha vida nunca ter jogado. Porque todo mundo que joga, gosta de joguinhos, gosta dele. Ai, é muito bom. Olha aí. Jogar. Agora vai sair o Pokémon aparecendo no Animal Crossing e eu vou jogar. É mesmo? É, então, menina. Jogue. Olha aí. Vai lançar agora, semana que vem. Amo. Depois eu vou ver lá no grupo do Logado. Amanhã a gente vai compartilhar tudo o que vai acontecer. Que amanhã, amigo, a parte da manhã vai ser só isso. Vai ser só, né? 11 horas começa, então vai ter eu e Bruno, porque é o dia que vai estar trabalhando, né? Vai ser só isso. Ele, Bruno, Natália, vai ser só isso. Eu vou estar fazendo minha unha, bom que vocês vão me distraindo, que eu dei papo. Aí vocês vão ver, a gente vai mandando os trailers lá depois. Boa. Quando sair do chama Pokémon Pocopia, aí eu te mando. Boa, obrigada. Novidade para os fãs de Rita de Rivalry, né? Rivalidade Ardente. Numa entrevista hoje lá, o criador da série falou... Menino, que a segunda temporada vai estrear em abril do ano que vem, tá? Ai, nossa, em abril do ano que vem. Que eles vão começar a gravar em agosto desse ano apenas, tá? Começar a gravar em agosto desse ano. Achei e aí, longe, em abril. Também, achei longe. Nem vou lembrar da história, como se eu me importasse. A grande história, né, de Rita Rodrigues. Exatamente. Mas também a história é o quê? Nada, né? Então... Oh, eu tô pouco me fudendo. Eu nem vi o episódio do amorzinho, do casalzinho. Nem vi. Nem verei. Olha aí. Nem verei, eu gosto. Agora aí, notícias de mercado, né, menino? Porque a Netflix desistiu de comprar a Warner. Ué? Ué, mas tá todas as coisas lá da Warner já no bagulho? E a Paramount vai comprar? É Paramount que tá? Sim, porque o que aconteceu, né? A Paramount falou assim, quero fazer uma outra oferta. E aí, aparentemente, tem um mecanismo lá americano que eles poderiam fazer uma outra oferta desde que a Netflix permitisse. Uhum. A Netflix permitiu eles fazerem a oferta. E aí parece que a nova proposta da Paramount é 31 dólares por ação, mais 25 centavos de alguma coisa lá por trimestre, né? Uhum. E aí ainda vão pagar lá a multa que eles têm que pagar pra Netflix, que acho que é 5, 6 ou 7 milhões de... 7 bilhões de dinheiros, né? E aí a Paramount fez essa proposta e a Netflix tinha 7 dias pra responder se ia, né, aumentar o valor. E aí o Ted Sarandos, né, o CEO lá da Netflix, falou assim, então, menina, não vamos aumentar não, não temos interesse. Um beijo. Seguimos. Adorei. Olha, tinha uma questão política nisso aí também, não tinha? Um lance de que o Trump não estava querendo. O dono da Paramount é amigo da Trump, né? Entendi. Não tá, né? Família lá. Paz nos estádios. É isso. E aí a Paramount já é dona da Skydance, já é dona de um monte de coisa. Vai, dona da Oracle, né? A Oracle é dona da Paramount, vai ser dona da Warner, vai ser uma loucura, né? Mas tudo certo, né, menino? É, tem que ser, tem que ser. É isso, né, menino? A gente não tinha dinheiro pra comprar, então. Não, né? Deu um centavo pra dar empada. Tava aqui pensando, enquanto você tava falando os valores, se de repente se eu conseguia juntar uma conta com a outra e cobrir essa proposta. É, não, se desse, cara, pra poder parcelar em vários cartões, quem sabe? Pelo menos, né? Um Pix parcelado, alguma coisa assim. Exato. Exatamente. Menino criador de Paradise, né? Paradise, que vamos falar aqui hoje, disse que nos seus planos está para que a série se encerre na terceira temporada, tá? Que ele pensou a série para encerrar na terceira temporada. Mas, né, tudo pode acontecer, né, menino? A gente sabe. Que hoje em dia, né? O dito pelo não dito. Exatamente. Eu nem vou ficar triste, muito triste, porque assim, se acabar bem acabada na terceira temporada, show. Começar também a esticar muito porque tá fazendo sucesso, aí começar a botar barriga, aí é foda. Então vamos esperar. Exato. Você exatamente. Tem contra a barriga? Amigo, você não tem, amiga, mas... Eu sou gordofóbica, né? Não sei se você sabe. O Zanon nem tem mais barriga, amiga. Você tá falando que eu tenho barriga? O Zanon fica aí tentando se fazer de gordona, do rolê. Para de ser louco. Fica tentando se fazer de ex-Jojo Todinho. Vou te mandar pra verdade. Sendo que, na verdade, ele é a nova Jojo Todinho. Não, eu tenho várias pelancas, menino, me respeita. Amiga, pelanca não é ser gorda. Exato, é ser pelancuda. Aí a outra... Vai ter gorda. E não vai ser você, palhaça. É, fica se fazendo de coitada, né? Ai, só pra não ser votada. Só pra não ser votada no paredão. Exato. Bota no paredão. Tem a sua carreira bem bonita lá fora, né, amiga? Quem foi renovada aí também, né, a gloriosa, né, aclamada por todos aí, Industry, foi renovada para a quinta e última temporada. Tá confirmado. Industry, gente. Menina, série dos especulador financeiro, grande hit aí da HBO. Oxe, bacana, hein? Né? Que inclusive o último episódio da quarta temporada vai ao ar hoje, né, domingo. Quando estamos aqui falando. Não é, menina? Que hit, que mousse. Que emoção, grande só se fala emoção. Outra coisa, né? Que ótimo! Ai, que raiva, gente. Vocês são terríveis. Ai, vocês aí, todos contra a renovação de séries, né? Aclamadas que ninguém assiste. Amiga, eu não assisto, então pra mim eu ligo muito, né? Então. É, não, às vezes. Amiga, eu vi a primeira temporada, né? E aí, amiga, o que você não viu? Você vê tudo, amiga, você não é... Não, amiga, mas diferente de, por exemplo, Succession, que eu vi antes dela virar a série da modinha, Industry foi uma série que não me pegou, né? Não tive vontade de continuar assistindo. Porque esse negócio de mercado financeiro eu acho bem chato mesmo, né? Não é uma parada menino, que... uma coisa, ah, eu vou ver sobre uma série sobre mercado financeiro. Pô, sua vida deve ser chatona, né? É, não, mas aí aquele negócio, ah, o pessoal fala, ah, mas tem putaria. Ah, fala, gente, putaria por putaria, então eu vejo o X-Men. É a do Jon Snow pegando o homem, não é? Mas Jon Snow só entrou na terceira temporada, gente, e só pegou o homem na quarta. Entendeu? Ah, putaria por putaria, só você entrar lá e ver no X-Men, gente, você resolve. Precisa ver sério, conceito, cabeça, sobre mercado financeiro. É, tem nem sentido uma coisa dessa, gente, pelo amor de Deus. Não, mas aparentemente é um hit, né? É isso. É, o pessoal que descobriu aí na terceira temporada se rasga inteiro, né? É HBO, né? O que não é da HBO que as pessoas se rasgam, né? Pra achar que é o grande série do momento. É verdade, é pouquíssimas coisas e as pessoas concordam que tá sendo overrated quando é HBO. Mas, enfim. Exato, mas se a Netflix comprasse, né, ia ser uma bosta. Aí é o lixo. Entra, era da HBO, é um hit. Aí vai pra Netflix. Nossa, Sex and the City ficou horrível na Netflix, que era aclamadíssima na HBO. Então. Quem também ganhou aí data de estreia, né? Foi uma série que eu e o Leoz gostamos muito da primeira temporada, achamos muito gostosinha. Que foi a Dona da Bola, né? Running Point aí com a Oscar nominee Kate Hudson, né? Eu amei também. É a dona do jogo. E aí, é pra quando? Volta, pra quando? Volta em 24 de abril. Ah, legal, tá aí já as portas. Tá quase aí, né? A nossa Oscar nominee. Kate Hudson, né? Merecido. É isso, né, gente? Pode botar no cartaz já que ela é Oscar nominee. Sim, tem que botar na thumb, pô. Tem que botar naquela lista de indicados ao Oscar. Pode botar. Inclusive, a personagem dela lá no filme lá é uma das melhores coisas do filme. O filme não é ruim, mas é um filme meio telefilme, assim. E a personagem dela é boa, né? Porque a história é baseada na história real, né? E o grande ponto de virada da personagem é porque ela tá plantando as florzinhas no jardim e aí um carro desgoverna e atropela ela. E ela perde uma perna. Como é que é o nome do filme? Song Sung Blue. Um sonho a dois. Já aluguei aqui na minha locadora, já, pra ver. Sonho a dois, né? Aliás, semana que vem teremos um podcast de Oscar, tá combinado. Exatamente. Com a presença de Marcos Zanon. Que eu? Você não seja falso. Vai tomando! Você falou. Vai tomando, tá com nada, né? Pode aparecer, está convocado. Amiga. Vai já tomando! Vai mas tomando, Marcos Zanon. Não foi nem eu que te obriguei. Vai tomando. Vou pegar um atestado. Que ódio. Então semana que vem não vai ter pauta? Não. Não. Pauta é Oscar. Ah, então já teve a pauta, né? Então. Olha aí, que delícia. Vai tomando! Vai ter Marcos Zanon, galera. Pode gente, ficar. Eu só vi uns dois filmes, três, não vi muito, não. Ah, viu sim. Tem 5 dias pra ver. Pode começar. Valeu, amor. Ah, vou ver se eu tô só pra poder falar mal, que falar que Guerreiros do K-Pop é melhor. Isso, falar mal. Corta pra ele amando de Zotope. Provavelmente eu vou gostar. Corta pra ele amando. O que mais a gente tem aqui? Menino, o SBT reviveu aí o glorioso Fábrica de Casamentos, né? O reality aí de. Que faz casamentos, né? Bom. E agora em parceria com o Disney Plus. E quem vai substituir Chris Flowers, né? Que era apresentadora, é a nossa substituta número 1 do Brasil, Ana Furtex. Né? Boninho foi pra lá e levou junto, né? Exato, vai ser a nova apresentadora aí do programa que vai passar no Disney Plus e no SBT Toca. Olha aí. Amigo, então, falando em Boninho, tudo, você que é o grande. Você que é o grande mastermind da TV brasileira, né? O reality do Boninho, da Casa do Patrão, é o quê? Casa do Patrão. Mas é o quê? A Casa do Patrão é um reality de convivência também, em que vão ter três casas. A tal Casa do Patrão, onde quem vencer as provas da semana vai ser o patrão da semana, né, o líder. E as outras pessoas vão trabalhar para o patrão, né? Vão trabalhar para o patrão. Badia. Exato, só que todos os participantes vão entrar com uma quantidade de prêmio em dinheiro. cada um deles vai entrar com uma quantidade de prêmio em dinheiro. E conforme essas pessoas forem sendo eliminadas, o prêmio vai somando para as pessoas que ficarem, até o último que ficar, vai ficar com a bolada toda. O Squid Game do bem. Exatamente. Né? E a Record deve estar acreditando muito, porque eles estão construindo as casas, né, menino? Porque falaram que mas não tem votação popular nesse. Tem. Vai ter votação popular, obviamente, né? Senão não engaja. Vai ser com famosos? Não, todos anônimos. E famoso já tem a Fazenda, né? Então não precisa ter outro. Exatamente. Aí disseram que o programa ia ser gravado na sede da Fazenda, né? Mas não. Eles estão construindo essas três casas. Olha. Construindo essas casas aí. E vamos se inscrever, Amanda. Não, já acabou a inscrição. Ah! Agora que você me avisa. Pois porque é, o programa supostamente estreia no final de abril, né? Quando acabar o Big Brother já começa a casa. Porque eu acho que eu ainda não tenho conceito pra ser Big Brother. Eu preciso ir pra casa do patrão primeiro. Ah, eu tenho um conceito pra ser patrão. Eu acho que é uma visibilidade menor, amiga. E... é, mas aí depois eu vou galgar... você pode voltar como camarote. É, na verdade eu tenho que começar com a bolha do Victor Hugo. Tomando 2 litros de água, na live passando mal... Até sair pelo seu cu a água. Eu sofro. Eu amo. Ai, ai. Menino, o grande Hulu aí, né, deu o sinal verde pra produção do piloto, né, do reboot de The X-Files. Né? Ai. Exatamente. Oh. E agora o... ai, do que nada. Ai, que vai doido. Ser pelo... vai ser pelo Ryan Coogler, né? Ryan Coogler que vai ser o produtor dessa nova versão do X-Files, mas, né? Mas e vai ser reboot mesmo? Tipo... vai ser um reboot, né? Eu acho que vai ser igual o Senhor e Sarah Smith, né? Que é o mesmo nome, mas uma série meio diferente. Mas com certeza vai ter as coisas misteriosas, né? Tomara. Acho e que a protagonista do piloto vai ser a Danielle Deadweaver, né? Que inclusive é Oscar nominee também, né? Oscar nominee, Danielle Deadweaver, que fez aquele filme da mãe que perdia o filho que era assassinado pelos brancos. Tio, A Busca por Justiça. Amiga, ela também tá naquele filme. Filme do... né? É, não, ela tá naquele filme também do Taron Egerton, que ele é o segurança do aeroporto, que tem nossa filha Sofia Carson, também ela tá lá. E ela também tá no filme de terror, que é a Mulher no Jardim, que é muito bom. Eu não lembro nem uma vez dessa mulher. Você falou todos os filmes. É, então tá tudo certo. Esse do Taro da Sofia, eu acho que eu assisti, provavelmente. É da Netflix? É da Netflix. É, então, mas eu não vou lembrar. A Mulher no Jardim, né? Vou botar uma foto dela aqui na tela pra vocês verem. Obrigada. Acho que vocês vão lembrar de qualquer forma, mas tudo bem. Faz parte, né? Isso ninguém é obrigado a nada. Porra, qual o nome dela? Ela não me ama. Danielle Deadweiler. Famosa Danielle. Oscar nominee. Ah, não é não. Aquela que acompanha o Oscar. Jacob Elordi também é Oscar nominee, né? Então. Puta que vai. É difícil de engolir. Mas pelo menos a Sofia. Lady Gaga é Oscar nominee. Choices, né? Sim. Então é isso. Né? A Lady Gaga é Oscar nominee, não, né? Lady Gaga é Oscar winner. É, ela ganhou. Ah, ganhou, mas não foi por atuação, que é o que ela quer, né? Ah, amiga, ela ganhou o Oscar, não importa. Ah, mas aí querer, né, amiga? Eu quero um monte de coisa também. Ah, ela tem que se dar por... ela é Oscar satisfeito. Winner. Respeita a nossa Oscar winner, Lady Gaga. Tá. Tá bom, né? Mas aí é o piloto, né? Eles vão produzir o piloto. Se for interessante, vão aprovar aí a temporada completa. Mas eu acho que vão aprovar... a temporada completa, acho que, né, certeza aí. A Gaga é menina! Não, né? A Gaga não é Igot. A Jennifer não. Hudson é Igot. Ela falta o Tony pra Gaga? Falta o Tony pra Gaga. Falta o Tony pra Gaga, isso aí. Tá bom. A Gaga tem M? Fazendo... acho que falta o M também. Não, acho que M não, ela tem, ela viu? Ela ganhou também. Acho que ela tem? Deve ter ganho por American Horror Story, né, gente? Eu acho que foi. Socorro! Deixa eu perguntar pro chat GPT. Eu tô perguntando. Que chat GPT é burra, amiga? Não faz aqui, assim. Ó. Status atual: Lady Gaga possui Emmy, Grammy, Oscar. O que falta? Ah, então é isso. É. É, Emmy, ela deve ter ganho a American Horror Story, gente. Meu corretor, eu coloquei Lady Gaga é Egot, aí colocou Lady Gaga é egoísta. Eu amo. Aí quer saber um pouco. Pode ser que sim, né? Ah, não. Pode que seja. Ó, Oscar foi o Aleta e Emmy foi por Ah, por performance musical em especial de TV com o Tony Bennett. Foi por isso que ela ganhou o Emmy. Ah, grande Tique do Tique, né? Tique do Tique. Grande Tique do Tique. Ela vai fazer, daqui a pouco ela faz o teatro do Tique do Tique pra poder ganhar o Tony. E Grammy, ela tem mais do que Sessão Nacional. Pô, mas ela também ganhou um Oscar e um Emmy também, por umas coisas tão nada a ver, né? Tão avulsa, né? Não é nem por atriz em nenhum deles. Menino, Dona Jura tá doida mesmo, né? Que ela ficou a tarde inteira conversando com a Samira lá, depois foi falar com o Baku, que era, né, da forma dela, deturpando tudo. E agora ela já tá chamando a Samira de lambisgoia. Gente, mas o que, que aconteceu, gente, com a véia? Que do nada... Ah, a gente tá faltando rola mesmo. Ah, né? tá mamando o balão da Gudia, ficou assim, né? Mas... Defendi essa filha da puta, fui é, pro eu também, que ódio. Volta, Marcelinho. Ah, e voltou já, né? Encarnou nela. Explicou pra ela que a Ana não tinha mandado falar nada, e realmente a Ana não mandou. E ela colocou no coração dela que a Ana que mandou a Samira ir lá falar com ela. É uma idiota, mesmo. Manaca, viu? E aí vocês votaram Marcelinho out. Você também votou. Eu não votei, não. Eu não votei. Foi o único paredão do Big Brother que eu não votei. Que ódio. Foi o único paredão do Big Brother que eu não votei. Essa eu culpa deixei você o Brasil não tem, fazer, né, o seu trabalho. Exatamente. Eu não deixei. Essa culpa eu não carrego, eu amo. Essa culpa eu não carrego. Menino, cabide de emprego. Wynonna Ryder, né? Acabou de sair aí de Stranger Things. E já arrumou uma nova boquinha, porque estará na terceira temporada de Quartinha. Né? Vai estar na terceira temporada de Quartinha. Ela que trabalhou com a Gina Ortega no Fantasmas Se Divertem 2, né? Os Fantasmas Ainda Se Divertem, Beetlejuice, Beetlejuice, né? Que é o nome do filme. Beetlejuice. Esse é o nome do filme. E já tinha confirmado a Eva Green, né? Grande Eva Green aí, que vai ser a irmã da Mortícia, né? E parece que já tá começando a filmar aí a terceira temporada de Quartinha, né? Ano que vem estreia. Eu jurei que eles não iam fazer essa temporada. Menina, vai fazer, né? Amiga, eu não volto. Ah, eu? Nem que a Gina Ortega não explodiu, né, gente? O pessoal finge que a Gina Ortega explodiu, né? Sim. Eu não assisto mais, eu me recuso. Ah, eu só vi um episódio dessa temporada e falei, ah, não é bom pra mim. Amiga, não. Eu vi inteira e é um saco. Eu falo assim, gente, eu não tô devendo. Nossa, essa segunda temporada é insuportável. Eu falei, eu não tô devendo dinheiro pra ninguém além do banco, eu não tô. Não tô querendo me martirizar. Já tô fazendo minha quaresma sem doce. Não preciso assistir mais essas coisas. É isso aí. Que linda, amiga. Falando nisso, amiga, você viu o padre explicando que a quaresma não vale domingo? Amiga, eu acho que isso é roubar. Eu vou mas, mas faz sentido, porque, né? Sobra domingo era o dia. É. Mas não vou comer, não. É isso, amiga. É bom. Amiga, eu amo a sua versão gospel. Eu amo muito. Eu sempre falo com a minha amiga quando ela vai na igreja, na missa. Eu sempre vou lá comentar. Muito bom, muito bom. Engajando a amiga, né? Sim. Engajando a religiosidade da amiga. Ah, gente, eu apoio. Desculpa. Vamos apoiando, né? Que só isso? Porque você Deus falou, tudo que a gente aqui apoia, essa é a melhor coisa. É, você faz. É tanta coisa errada. É, filho. Uma coisa que tá certa, não tá ferindo ninguém, né? Isso aí, não peço desculpas. Guarda suas desculpas pra outras coisas. Desculpa. É por isso que eu tô indo à missa, né? É isso aí. Ó, de tudo que a gente falou aqui de Casa do Patrão, acabou de aparecer aqui pra mim, ó. Ó, Casa do Patrão. Participantes anônimos enfrentarão desafios estratégicos e convivência. Em três casas: a casa do patrão, a casa do trampo e a casa da convivência. Mas qual é o objetivo do negócio? Já falaram isso? Não. Ganhar, né? Nem o Boninho deve saber, né, gente? Mas ganhar o quê, gente? É um bebê. Quando o programa estrear, ele descobre. Ah, é, eles vão descobrindo conforme o tempo. Ele vai tentando até. Entendi. Porque é uma invenção dele, aqui, né? Agora. É. A gente viu os últimos anos do Big Brother do Boninho, né? Que ele ia inventando. Entendi. Então, tá bom. Tem cara de que vai irritar, tá? Não acho. É, na Record não precisa de muito, né? Claro que não. Vai irritar, gente. Assim, eu acho que todo mundo vai assistir pelo menos os primeiros pela curiosidade mórbida. Né? Depois vai ver que é chato e vai largar pra lá. É, aí depois vai fazer como é sempre na, na... Sempre é na Fazenda. Assiste o começo, depois enjoa. Ah. Entendeu? O... E The Traitors, não tem a novidade do BR? Ainda não. Estou ainda não. Vem aí. Eu vi que iam gravar agora, abril, maio, ia começar a gravar. Ia ser com celebs, subcelebs, né? Mas eu não sei onde. Eu acho que é da Universo, vai passar, uma coisa assim. Ah, com certeza. Subcelebs, eu acho que deve ser subcelebs, tá? É tudo aí de BBB. Que? Já quero Max e Anike. Meu Deus. Essa tem contrato com a Globo até abril, não pode. Eu quero Ana Paula. Ah, essa Paula tá no 2. Ana Paula vai estar no 2. É isso aí, a nossa Paula. Deixa ela ganhar o Big Brother primeiro, aí ela vai pra isso. Inclusive estreou, né, ontem o Survivor 50, que eu vou fornecer os episódios no, no Glorioso Starcer Plus pro meu amigo Leózio. Mas esse primeiro episódio tem 1h40 de duração, né? Então, Deus que me defenda. É, na TV americana foram 3 horas de programa, né? Caraca, meu. E ainda dá muita audiência assim, Survivor? Não. Não, tá bom. É porque custa 2 coxinhas pra fazer, né, gente? É, e o prêmio de 1 milhão. Porque esse prêmio de 1 milhão tá desatualizado já, né? Porra! Muito desatualizado. Droga, ele no meio do mato que dá, né? É, só largar. Exato, menino. Aluga um jatinho, bota o povo lá no meio do mato, 3 câmeras e tá pronto. É pouca comida, pouca água. Exato. Uns negócios feitos com toco de madeira. Tá certo. Muito mais barato que isso, né, menino? E tá tudo certo, né? Bom demais. É isso. Porque o prêmio tá super defasado, tanto do Survivor quanto do Amazing Race, gente. Que um milhão de dólares também? É 1 milhão. Nossa. Porque antigamente 1 milhão era dinheiro, né? Hoje em dia 1 milhão de dólares. Amigo, 1 milhão pra gente é 6 milhões. Amigo, pra gente que é brasileiro, mas pra quem é americano, né? A inflação já comeu esse 1 milhão. Eles vão comprar uma casa e é isso aí. E vai pagar, e ainda não pagou a dívida médica. Exatamente. E não pode ficar doente ainda. Exatamente. Tem que sair do Survivor com a coisa intacta, com a saúde intacta. Isso porque o nosso glorioso Beast Games aí na segunda temporada deu 37 milhões em prêmios, né? Não, minto, as duas temporadas, né? Deram 37 milhões em prêmios. De dólares. O terceiro lugar saiu com 1 milhão e 100 mil dólares. Mais já do que o vencedor do Amazing Race e do Survivor. Exato. Mas agora eu fiquei um pouco transtornado, né, menina? Porque as gravações, eles estavam lá mais de 40 dias. Sim. Mas se bem que na no coisa da inscrição, né, que eu entrei lá pra ver, eles pedem pra você ficar disponível por 6 semanas. Ah, então tá certo. Tendo pra você ficar disponível por 6 semanas. Caraca! Sabe? Dura bastante. Ai, ai, vamos começar nossas pautinhas então, menino da semana? Vamos! Você vai jantar, Zanon? Que aí eu penso o que, que eu vou fazer aqui. Não, pode, né? Porque hoje a janta, a minha mãe fez cocretes para a gente comer, então eu vou comer aqui. Ai, que delícia! Ai, que delícia mesmo. Mas se for uma coisa que eu não vi, eu vou fazer pipoca. Ai, que delícia. Eu quero muito comer bolinho de aipim com carne moída. Eu tô com desejo. Nossa. Ai, agora que você falou, puta que pariu. Nossa. Tô com desejo de comer bolinho de aipim muito com bom. Carne moída, gente. Muito bom, muito bom. Nossa. Ah, vou perguntar pra vocês. Vocês querem que eu fale sobre Pânico 7? Amigo, acho que é apropriado, né? Pra galera ter uma noção aí, posso eu te adiantar que boatos não estão maneiros. Porque eu fui ver... Então eu posso falar sobre Pânico 7, Zanon? Claro! Se eu me importar, aproveita e bota no título, né, amiga? É isso aí, já bota. Já ganha engajamento. Gostei, igual eu fiz com o Morro dos Ventos Uivantes, botei no título ali. Que ódio. Porque eu sou muito fã da franquia, né? Isso todos vocês sabem. Inclusive, quero ver se quando o Leózio voltar, a gente tem um episódio que é da quadrilogia, né? Com os 4 primeiros, que a gente já fez e já fez o remake. Eu quero ver se eu gravo com o Leózio do 5, do 6 e do 7, né? Pra gente concluir isso aí por enquanto. Mas eu tava muito animado pra ver. Revi os 6 filmes na semana do carnaval. Eu revi os 6 filmes. E comprei o ingresso pra estreia, né? Porque o filme estreou hoje, quinta-feira. E comprei o ingresso pra pré-estreia. Na primeira sessão da pré-estreia ali, que foi 7 da noite. Assim, os trailers não tinham me empolgado. Mas como eu gosto muito da franquia, eu fui com o coração aberto pra poder, né, encarar, né? E eu saí da sessão, né, muito decepcionado, de verdade. Muito, muito decepcionado. Muito decepcionado. É com certeza o pior filme da franquia. Com certeza. É o pior filme da franquia, né? Provavelmente quando você estiver ouvindo esse podcast, eu já publiquei minha nota no Twitter, né? E eu dei nota 4 pro filme, de 10. Caramba! Exato. Porque esse filme... A cena de abertura dele tá toda no trailer, que é o casal que vai pro Airbnb, que foi a casa do Stu, né, do primeiro filme, e da Amber no Pânico 5. A cena tá toda a cena do... tá ali, no trailer, toda aquela cena inicial. E aí o casal é morto ali pelo Ghostface, ali na casa do Stu, e ele bota fogo na casa. Nisso, a gente vem pra Sydney agora, né, Sydney tá morando nessa cidadezinha, Pine Grove, se eu não me engano. Né, casada com Joey McHale, menino. Joey McHale, gente, fazendo um papel sem ser de comédia, né? E ele é o xerife da cidade, né? Ele é o xerife Dewey da cidade. Um velhaco daquele. Exato. Aí a gente tem essa filha mais velha, a grande Tatum, né? Em homenagem aí a Tatum do primeiro filme, né? Que morreu degolada pelo portão da garagem. E ela tem, porque todo mundo ficou na dúvida, né? Porque no Pânico 5 ela aparece com um carrinho de bebê falando minhas filhas. E aí eles gravam uma cena só pra explicar que ela tem mais duas filhas, sim, mais duas gêmeas, que estão na casa da avó. Estão na casa da vovó. Ai, como eu vejo pessoas São Paulo no cu, né? Olha. Passeando. Estão passeando na casa da vovó. E aí, menino, o Sydney tá casada com esse moço, né? Tem um café na cidade e tal. E agora ela usa o nome do marido, né? Ela não é mais Sydney Prescott, é Sydney Evans. E o filme, ele fica o tempo todo apelando pra nostalgia. Tipo, a primeira cena do filme, a Tatum tá no quarto. Aí o namorado dela entra pela janela, como o Billy faz no primeiro filme. E fica declamando as mesmas frases que o Billy fala no primeiro filme. Ah, eu tava em casa assistindo Exorcista, mas era a versão com cortes e tal. Né? Mesma coisa. Eles colocam a jaqueta que a Sydney usou no Pânico 2. Eles ficam tentando remontar várias coisas, né? E uma das coisas que me deixou muito triste também é o fato de que, pra mim, o muito marcante do Pânico sempre foi a voz do Ghostface, né? As ligações, as chamadas. E aqui eles entram numa neura de IA. E a gente tem a chamada do Ghostface algumas vezes, mas, no geral, o assassino faz chamadas de vídeo. E o assassino escolhe para fazer chamada de vídeo a cara do Stu Macker, né? O Matthew Lillard. Então ele fica falando que o Stu tá vivo, que o Stu tá vivo. E aí a Sydney vai investigar e descobre que, tipo, não tem nenhum registro do corpo do Stu em Woodsboro. Então ela fica realmente achando que ele tá vivo. E aí tem esse rolê da chamada. E aí, menino, você tem o novo grupo de amigos da filha da Sydney, das quais a mais famosa é McKenna Grace, né? McKenna Grace tá lá. E também tem o menino do spin-off de The Boys. Alguém viu o spin-off de The Boys? O... Não. Gen V? Não. Porque tem um menino que é doidinho lá no Gen V, e ele é um dos dos novos jovens do Pânico 7. Ele é filho da Anna Camp, né? Anna Camp é do... do Pitch Perfect, a que é a líder das belas antes da Anna Kendrick chegar, né? Ela é a nova melhor amiga da Sydney, tá sempre dando conselhos e tal, não sei o quê. E aí, menino, pra mim começa já meio escroto que a McKenna Grace é a mais famosa do elenco e é a primeira a morrer tirando a cena inicial. Ela é a primeira a morrer no filme. Ela é a primeira a morrer numa cena muito escrota, muito, muito escrota, muito escrota. Não tinha, eu acho que não tinha pra pagar, né? Aí teve que morrer logo também. Sim. É, falaram que ela já devia ter diária agendada de outro filme, aí ela só podia fazer o começo. Pode que seja também. Aí, menino, a Sydney tá nessa barra aí ela começa a receber essas ligações do Ghostface, aí o Ghostface invade a casa dela, né? Aí tem a luta lá, isso deve ser, sei lá, uns 30 minutos de filme. O Ghostface luta com ela, luta com o marido, luta com a filha. E aí, quando o Ghostface tá pra, né, matar ela, a Gale atropela ele com o carro, passa com o carro por cima do Ghostface. E aí, quando desmascara o Ghostface, a gente vê que é um avulso, que ninguém nunca viu na vida. Aí o pessoal fica assim, ué, mas esse avulso aí, menino, que loucura. E Gale chega trazendo Randyzinha e Mason Goodwin, né, que sobreviveram lá do Pânico 5 e 6, né. E agora eles são os estagiários da Gale Weathers. Vale dizer que Courtney Cox ganhou $2 milhões para fazer esse filme. E assim, ela não tem relevância nenhuma pro filme. Ela estar e ela não estar não faz a menor diferença, porque ela não está envolvida na ação do filme em momento nenhum. Inclusive, tem uma parte que ela desaparece do filme e ela só aparece no final para dar um abraço na Sidney. É isso. Oh. Né? Foi os dois milhões mais bem ganhos da vida dela, assim. Ganhou muito bem, né? Assim, eu entendo que a Courtney Cox tá com 61 anos, né? Ela já é uma senhora. Ela já é uma senhora, né? 61 anos, meu Deus, eu tô 61 velho. Anos. Eu entrei pra ver a idade dela, né? Porque a Neve Campbell tá com 52, né? E ela tá com 61. Nossa, então... elas tão velhas, a gente também tá velho, tá todo mundo velho, né? Todo mundo velho, né? É, amiga, porque esse ano faz 30 anos que saiu o Pânico, né? Esse ano faz 30 meu anos Deus. Primeiro. Que feliz. É, foi 90. Mas foi 96, vale dizer, porra, que Neve Campbell, pra uma branca, está ela belíssima. Tá muito bem. E sem plásticas, hein? Não, uma branca é foda. É porque branco passa dos 50 e começa a murchar igual a bola de cara, assim. É só ver a Catherine O'Hara, né? Que ela morreu, a Amanda falou, nossa, a mulher tá acabada, né? Muito velhinha. Eu falei, mas gata, ela só tinha 70 anos, a Amanda. Olha, é. E parecia que tinha 87 anos já. Então, é isso. Parabéns, gente. Aí, menino, a Sidney e a Gale vão investigar, né, esse cara, e ele tava internado no manicômio. E aí, um dos enfermeiros do manicômio fala que o Stu ficou internado ali no manicômio durante vários anos como um John Doe. Ninguém sabia quem ele era, mas que ele tinha sido solto há 2 anos. Então fica mantendo o tempo inteiro essa obsessão de que o Stu tá vivo, e tá vivo, e tá vivo. E aí, tem o namorado da Sidney, uma amiga negra que tem que ter pra contar, o menino doidinho, né, filho da Anna Camp, e mais Randyzinha e Mason Goodwin, que são os 5 personagens que estão ali pra ser esfaqueados ou morrerem. E aí, eles botam todos esses personagens no mesmo lugar pro Ghostface conseguir eliminar todos eles de uma vez sem muito problema. E aí tem uma cena que eu vi algumas pessoas falando que o filme inovou muito nas mortes, e eu acho as mortes umas bostas, assim, muito secas. Aí tem uma morte que eles acham que estavam fazendo um grande mousse, só que essa mousse estava aguadíssima, que eles, o Ghostface mata o filho da Anna Camp, e aí a Amanda conhece que a Amanda é cervejeira. Não tem aquelas máquinas de botar cerveja que tem um negócio que você... Uma alavanca, que você né, puxa a alavanca. Eu sei também, poder você botar... me respeita. Aqueles, né? É não, porque a Amanda é a cervejeira raiz, né, amiga? Exato. A gente é só raiz. Social, né? Exato, Amanda é cervejeira raiz. Aí o Ghostface esfaqueia o menino, né? E aí eles acharam que estavam fazendo um grande mousse. O Ghostface levanta o menino e empala ele na alavanca da máquina de cerveja e fica saindo sangue e cerveja pela boca do menino. Ai, gente, nossa. E eles acharam que estavam fazendo um grande mousse. Cerveja com gostinho. É, cerveja de uva, né? Chope de uva. Achei que ele ia enfiar o menino no cu dele, né? A alavanca. Seria muito pesado. Aí, menino, ele mata esse menino, mata a menina negra, esfaqueia a Randyzinha, Mason Goodwin, mata o namorado da filha da Sidney. Tudo isso no mesmo espaço de tempo, assim. Uau! E aí o Ghostface começa a perseguir a filha da Sidney, que é uma água de chuchu violentíssima. A menina não tem carisma nenhum. Era melhor que fosse a McKenna Grace, a filha dela, da Sidney. Porque loura, é a protagonista. Loura, a Grace. É a protagonista, água de chuchuzíssima. Aí o Ghostface fica perseguindo a mulher pela cidade. A Sidney tá do outro lado da cidade dando uma entrevista pra Gale pra poder fazer o Ghostface ligar pra ela. Aí quando o Ghostface liga pra ela, fala assim, então menina, tô aqui perseguindo tua filha. Aí Sidney fala assim, ai filha, tô muito longe, eu não vou conseguir te achar. Dá tiro no Ghostface, dá tiro pro alto, plau, gol. O gif que Zanon mais gosta de usar no Telegram, dando tiro pro alto. Aí a filha dele dá tiro no Ghostface, né? Aí quando ela sai, a Sidney fala, aquele mesmo mantra de sempre. Tem que dar tiro na cabeça, tem que dar tiro na cabeça. Aí quando a menina vai dar tiro na cabeça, aparece outro Ghostface. Nossa, que criativo. E nossa, aí nossa, os Ghostface... E aí os Ghostface liga pra Sidney e fala assim, então Sidney, pegamos tua filha, Mas vamos esperar você chegar na sua casa pra gente matar ela na sua frente. Aí Sidney veio correndo pra casa. Nisso o marido de Sidney, né, Joey McHale, já enfrentou o Ghostface e ficou todo furado de faca, igual uma peneira, né? Aí Sidney chega, e aí eles estão nesse negócio de usar deepfake, né? E aí em todos os dispositivos eletrônicos da casa de Sidney fica aparecendo o Stu falando, como se fosse o Ghostface. E aí, de repente, do Stu vira o Roman Bridge, né, que é o assassino do Pânico 3. Aí vira a mãe do Billy, que é do Pânico 2. E aí depois ela vira o deepfake, vira o Dewey, né? E aí a Sidney vai desligando. Desliga o tablet, desliga a televisão da cozinha. E cada hora que ela chega num dispositivo diferente, tá um outro deepfake. É muito escroto. Aí o Ghostface liga pra ela, ela fala assim, cadê minha filha, caralho? Aí ele fala assim, tu lembra onde tudo começou? E aí não tem como lembrar onde tudo começou, porque ela não estava presente quando a Drew Barrymore foi morta, que o namorado da Drew Barrymore estava amarrado na piscina. Uhum. Mas ele fala assim, lembra onde tudo começou, gatinha? Porque ela deve ter visto o filme, né, facada. Ela fez maratona antes. Sim. Exato. Aí, menino, ela vai lá pro lado de fora, a filha dela tá amarrada, e tem o Ghostface com a faca no pescoço da menina. Aí o Ghostface faz a sua primeira revelação, né? Ele tira a máscara, plau. E aí você fica assim, entendi. É o enfermeiro do hospital psiquiátrico. Aí você fica assim, bacana, né, menino? Ele aparece falando do que o Stu ficou internado no hospital. E só isso, foda-se, né? Aí você fica, tá, porque toda a divulgação do filme é a vingança atinge a casa, né? Uhum. E os trailers tentam vender aquela coisa do passado, da Sidney, não sei o quê. E aí aparece e você fica assim, tá bom. Enfermeira Busca entrou nesse filme. É tipo, se, em linguagem de novela do Manuel Carlos, é tipo a secretária que pergunta, cafezinho, dona Helena? Isso. Exato. Aí, menino, aparece o segundo Ghostface. E aí o segundo Ghostface se revela. E o segundo Ghostface é a Anna Camp. Que? Exatamente. A Anna Camp é a melhor amiga da Sidney nessa nova fase. E aí, eu vou contar a motivação pra você dela. E assim, eu desafio vocês a não rirem. Tá bom. Né? Porque a Sidney, no Pânico 4, ela escreveu um grande livro chamado Saindo da Escuridão. Né? Ela escreveu um grande livro. E Anna Camp leu esse livro. E ela tava num relacionamento abusivo. E a forma que ela viu de sair desse relacionamento abusivo foi matando seu marido. Aí ela matou o marido dela, né? E se mudou pra essa cidadezinha onde a Sidney mora. Só que ela decidiu fazer tudo isso, matar todo mundo, fazer os deepfakes, porque a Sidney perdeu o fogo no olho. A Sidney deixou de ser a Sidney Prescott que ela conhecia pra se tornar Sidney Evans, uma mulher sem resiliência, sem vontade de lutar, sem vontade de vencer. Ela falou, cadê minha guerreira? Exato, a Amélia que era a mulher de verdade. E aí ela fez isso tudo pra chegar pra Sidney e falar o quê? Porque ela falou assim, agora eu tô vendo a Sidney de verdade, a Sidney bucetuda. Mas sabe o que eu vou fazer além disso? Eu vou inspirar a sua filha a ter esse sangue nos olhos que você tinha quando você era jovem. Por isso eu vou te matar na frente dela. Gente, aí, a mãe é geradora de assassinos? É isso que ela acha que ela é? Motivadora. Exatamente. Ela é o coach. Ela é o Ghostface coach. É o coach reverso, né? Porque ela tá fazendo mal, né, com as pessoas. Não que o coach fizesse bem pra alguém, mas... Porque ela queria fazer a Sidney se reencontrar de novo com essa coisa, né? Da mulher empoderada, da mulher que bate no Ghostface, que bota o Ghostface pra torar, né? E aí, menino, ela vai lá no cantinho, busca o marido de Sidney, né, Joey McHale, todo furado de faca, e ela fala assim, ih, menino, tá vivo ainda? Aí, enquanto ela tá contando essa ladainha, Joey McHale tá soltando os pés da filha de Sidney, né? E aí, a filha de Sidney dá um mortal pra trás com a cadeira, derruba o enfermeiro. Sidney dá um tiro na cabeça do enfermeiro. E aí, Anna Camp foge pra uma obra que tá tendo na casa de Sidney. E aí, viado, elas começam a lutar na obra. Aí, Sidney dá várias chavadas de fenda na Anna Camp. Aí quando Anna Kemp desaparece, e aí ela vem pra cima de Sydney. Aí Sydney e sua filha começam a dar vários tiros na cara da Anna Kemp até desmontar a cara dela inteira. Ela fica sem cara. Ela nada cai no chão sem cara. Fez sentido nessa cena, nada. Jogar apenas sua cara, né? Ela termina sem cara, né? E aí... Ghost sem face. Ghost sem face. E Sydney até fala assim pra Anna Kemp: mas garota, tu matou teu próprio filho? Ela falou, ele era um vagabundo igual o pai dele. Meu Deus, que horror. Meu filho eu mato, mas o brilho no olho de Sydney não posso deixar de ver, né? É, essa olha... motivação não faz o menor sentido, gente. Ah, eu quero trazer o brilho no olho. Pra quê, viado? O que, que isso vai mudar na sua vida? Deixa a Mona sem o brilho dela. Deixa ela ser só wife. Tá? E tem uma coisa muito interessante também, né? Que até a Erika me perguntou hoje, né? Os spoilers no Telegram. Que ela falou assim: é verdade que a filha de Sydney não sabia nada da história dela? Eu falei, amiga, ela sabia o que contaram, né? Mas Sydney nunca tinha entrado em detalhes pra poder preservar a filha. Né? Ah, mas se eu soubesse que a minha mãe participou de um massacre sobrevivente... De vários, né? Depois de um, eu já iria atrás dessa história. De vários... Ah, inclusive tem que dizer que uma das motivações da Anna Kemp, né, de ser vilã, é que ela ficou chateada porque Sydney não foi pra Nova York combater o Ghostface do Pânico 6. Poxa. Ela falou, a Sydney Prescott que eu conheço não ia deixar um Ghostface sem enfrentar ele. Ela tá em todos os filmes? A Sydney não, é. ela não aparece no 6. Mas só no 6, os outros ela tá. É, só não sei, porque ela não. Porque quiseram pagar pra ela duas coxinhas e ela falou: me respeita que eu sou a protagonista dessa porra, né? Aí agora ela recebeu 7 milhões pra fazer esse filme, né? Ruim, né? E aí acaba o filme, né, menino? Aí Gale aparece pra dar um abraço na Sydney. Pra fazer jus aos 2 milhões que ela recebeu. É isso. E Sydney fala assim: então, menino, te amo. A Gale fala assim: te amo. E a Sydney fala assim: você é minha amiga, sim. Te amo. Eu falo, você já foi. Até o próximo filme que você vai querer me ver com sangue nos olhos e vai sair matando todo mundo. E aí, acabou o episódio. Acabou a série, o filme. Poxa. E eu saí em choque, assim, do filme. Eu saí assim, cara, não é possível, cara. Ah, e tinha uma pessoa que tava mais animada do que eu, né, menino? Porque tinha um menino sentado atrás de mim que ele tava vestido de Ghostface. Inclusive, mandei lá no grupo que se eu fosse assassinar, por favor, procurar a imagem das câmeras, né? Porque ele tava vestido de Ghostface, mas ele tava com a mãe, né? Então, talvez eu pudesse sobreviver. Talvez era não, a mãe que era... A mãe era o outro, segundo. Que ela ia se revelar depois. E eu acho que ele levou a mãe, né, no... Levou a mãe no filme, mas a mãe não sabia de nada. Porque ele passou o filme inteiro cochichando, explicando as coisas pra mãe. Ai, que ódio. Odeio isso. Gente que conversa no cinema. Ah, só né? Tá pra lá. E quando as pessoas ouvirem o programa no domingo, né? Eu vou ter visto o filme de novo, que eu comprei pro sábado de novo, né? O ingresso tinha comprado, porque eu tava muito animado, né? E aí agora eu vou ver com mais gente, né? E aí eu quero ver a reação das pessoas, como vai ser. Não. Mas eu fiquei muito, muito decepcionado. Essa é a palavra. Porque eu já tava pronto pra passar o pano, gente. Eu me diverti com todos os pânicos. Eu me diverti com todos eles. Gostando mais ou menos, eu me diverti com todos eles. Esse, eu não consegui me divertir. Entendeu? Acho que isso é o principal. Se eu tivesse me divertido, se eu tivesse me engajado, eu acho que não rolou. Infelizmente. Triste. Triste, triste. Que pena. Você me deixou triste. Triste sem tesão. Mas é isso. Assim, aí quando eu saí do cinema, eu falei, agora eu entendi por que eles estão fazendo esse marketing bizarro e proibindo as críticas até o dia da estreia do filme. É porque o filme é ruim. É, senão ninguém vai ver, né? Exato, então eles querem fazer todo mundo assistir nesse final de semana, fazer o máximo de dinheiro, porque depois não vai ter como. Um beijo, um abraço. Entendeu? Porque eles divulgaram esse filme, fizeram ação de marketing com vários sites, fizeram com Papel Pop, fizeram com Omelete, fizeram com Adoro Cinema, fizeram com um monte de gente, levaram influenciador pra entrevistar a Neve Campbell, né? E cara. As só começaram a sair hoje as reviews, né? E abriu no Metacritic com 38 e no Rotten com 44. Olha. Inclusive, vou até olhar aqui o Rotten, que se bobear, já baixou da hora. Já baixou desde a hora que a gente viu. Cadê aqui? Vamos ver o Rotten ao vivo, a live. A rota é de mal a pior, né? Caiu pra 42, tava em 44, caiu pra 42. Né? Uma pena. Ainda não abriu o pipocômetro, né? Porque ele estreia só amanhã nos Estados Unidos. Vai abrir, né, o queridômetro deles. Vai abrir o queridômetro, mas não... Difícil, cara. Eu fiquei chateado, de verdade. Fiquei bem chateado. Bem chateado. Mas é isso. Faz parte, né, gente? Faz parte. Faz parte do entretenimento. Mas eu quero saber de Márcio Zanon, o nosso amigo. Ah, lá vem. O que ele achou do final de temporada de Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Ai, eu não vi. Acho que não vou ver também. Amigo, assim... É uma série de 6 episódios que poderia ter sido um filme. Que olha. Amigo, não tem o porquê existir 6 episódios disso. Porque é uma enrolação do começo ao fim. É, que o cara tá lá, né? Porque o cavaleiro lá morreu. E aí ele quer ir pro torneio pra ter o nome dele. E aí ele conhece o Egg. E aí ele vai lá no torneio. É, antes do torneio. É, aconteceu lá o torneio. Aí ele tá num bar. O príncipe lá, um dos Targaryen doido lá, tenta matar um cara e ele se vai na frente e agride o príncipe. E aí o príncipe quer que ele morra. E aí ele falou assim: eu quero um julgamento, né? Um julgamento por combate, né? Trial by combat? É, que tem, lembra, do Merim, né? Tem todo aquele rolê, né? Só que aí o viado Targaryen é mais esperto. Ele falou assim: então eu quero um julgamento pelo sete. Que o que é o julgamento lá pelo combate do sete? O combate do sete, outros pelo sete, uma coisa assim. 7 guerreiros de cada lado. O time que vencer. Prova do líder. É, prova do líder. E aí, né, o Targaryen chama todo o bonde dele, né? E aí, Dunk tem quem? Ninguém, né? Aí ele faz amizade com o viadão lá do viado do passado, lá do... Gente, como é que era o nome? É aquele rei que fica lá, que a gente ficou achando que eles iam se beijar? Isso, esse mesmo, ele. Aí um cara ia pro lado dele, foi pro do Targaryen. E aí lá aparece o príncipe Baelor. Um Targaryen se junta a ele. Ah, que depois vira o véio, né? Véio da muralha do... Não, calma, não é esse não. Não tá ainda, ele nem apareceu. Aí o que estava na linha de sucessão lá do trono se junta com o Dunk, né? Porque ele é bonzinho, então ele quer ajudar. Só aí teve a luta vai, luta vem, aí todo mundo apanha, não sei o quê, Dunk tá todo estrupiado. Dunk consegue dar um coro no príncipe lá no príncipe Targaryen, que chamou o julgamento lá pelo sete. E aí ele pode matar, né? Só que o cara desiste, fala: não me mata, você venceu, porque ele é um cuzão, né? Aí chega lá na frente, beleza. Aí chega esse príncipe bonzinho, né? Falou: vencemos, deu tudo certo. Falou: nossa, menino, tô com uma dor na cabeça. Ele tá de capacete, né? Tô com uma dor na cabeça, meus dedos tão formigando, não sei o quê. Falou: vou tirar o capacete. Quando ele tira o capacete, tem um rombo na cabeça dele. Meu Deus, premonição. Aí morreu, né? Aí morre, aí Dunk fica triste, né? Falou: matei o homem, ele era bonzinho, ele tava na linha de sucessão, todo mundo gostava dele, porque o rei agora só faz merda, esse aí podia fazer coisa boa. E é isso. Aí Egg, que é o... também tá na linha de sucessão, né? É, descobre, né, que ele é o Targaryen. Tem a cabeça raspada por causa pra não mostrar os cabelos, né? Branco, isso. Aí o pai dele descobre, né, que ele tava fazendo isso. Aí ele chama, aí depois do torneio... Mesmo o pai dele com raiva, fala assim: ô, chega aqui, vamos lá, treina meu filho, eu te mando pra uma ilha, mas aí você vai treinar com outro cavaleiro pra você também ficar melhor, e aí você tem meu filho. Ele falou: não quero. Não vou treinar o príncipe, porque Targaryen só faz bosta e tal, ele vai embora, né? Aí ele fica meio arrependido, porque falou que ele podia cuidar do menino. Aí chega pra ele e fala assim: mas os Targaryen, que fica doido, não tinha uma pessoa boa pra cuidar, né? E se você... Porque o viado doido de agora, ele era uma pessoa boa, só que ele ficou podre, né? Aí ele falou assim: então eu vou estar lá, vou ver se eu falo com o pai dele. Eu quero levar o menino pra caminhar. Vou levar ele pra dar um rolê e aí eu vou treinar assim. Aí o rei não aceita, né? Lógico, não vou deixar. Falar assim: meu filho é um Targaryen, tá na linha de sucessão, nunca que eu vou deixar, você tá maluco. Aí ele vai embora, diz que ele vai embora. Um dia depois chega a menina Egg, falando: ih, oi, cheguei, meu pai deixou, ele falou que a gente pode ir junto, blá blá blá. Tá bom, ele fala: ah, então tá bom, então vamos embora, né? Aí a gente descobre que, na verdade, não, o pai dele não sabia de nada, ele tá fugido de novo, né? E aí acaba. Gente, foragido. Menino, assim, o terceiro episódio é legalzinho, porque mostra, fica, conta muito do Egg, que é quando tem a revelação, que ele é o Aegon, né? Aí no quinto episódio é a preparação da luta. Não, no quarto episódio é a preparação da luta. Aí no quinto é a luta. Aí no sexto é só de, pós-luta, depressão, não sei o quê, pensando, olhando. Gente, é muita enrolação, não precisava. É um livro. Não, pós-luta, depressão. É, porque eu acho que tem, tipo. Ele é considerado, acho que é uma novela, se não me engano, né? Porque é maior que um conto e menor que um livro. Acho que deve ter umas 100, 150 páginas. E aí, não precisava de 6 episódios, mesmo que for meia hora. Podia ter sido um filme, ia ser muito mais compacto a gente entender. E ainda coisas. Vai ter mais uma temporada, né? Bom, são 3 histórias, né? Então provavelmente vão ter os 3, deve ter 3 temporadas, né? Mas é isso. Entendi. Mas o velho Aemon lá, o Sir, não é, como é que é o nome dele? É o Aemon mesmo, né? Do, da Patrulha da Noite, ele tá na Cidadela, né? Que ele tá lá estudando pra ser mestre. Ele é o irmão do meio do Egg. Que loucura! Então ainda não apareceu. Mas é isso, eu acho assim, é o que a gente tá falando da série de B.O. Todo mundo superestima, os fãs acham que foi o maior mousse já feito da temporada. Nossa, o soco na Casa do Dragão. Gente, até a Casa do Dragão é mais interessante do que isso. É isso. Que Casa do Dragão, Casa do Dragão vai botar pra mamar agora. Porra! E a segunda temporada não foi grandes coisas, né? Mas ainda assim é melhor do que essa chatice. E aí. Tem Brunira, né, gente? Isso já é um diferencial de Casa do Dragão. É. Ai, gente, teve a colheita lá dos dragão, escolhendo os novos donos. Queimou o colírio, metade. Tem Vagabunda Alicente. Vagabunda Alicente. E essa temporada vai emocionar, né? Então, já não, vai começar é com... Vou nem contar o que acontece. Não, vai contar mesmo, não. Mas já se prepare já pro primeiro episódio. Amiga, eu tô planejando... Eu tô planejando ler o livro. Leia. Você vai gostar. É rapidinho. Se você for ler só essa parte... É que legal ler tudo, né? Porque aí você entende até onde chegou ali, né? Uhum. E se você ler só essa parte, também não tira a experiência, não. É bom. Vamos ver. Mas é isso, gente. Cavaleiro do Sete Reino, grande coisa. Vou assistir a segunda temporada? Vou. Mas, vai ter segunda temporada? Vai. Vamos começar a gravar agora. Poxa, mas não é um livreto isso, gente? Então, é um livro com 3 contos, né? Então, esse foi o primeiro conto. Entendi. Tá bom. Também era um conto. Podia ter guardado... Podia ter guardado fazer uma série do Aegon Conquistador, que é lá quando chegou os Targaryen e Porto Real, né, nem existia lá. Né? Lá em Westeros, tudo. Então, quiseram fazer essa bomba aí. Mas tá bom. Então tá. Ai, eu amo uma revolta. Amo minha amiga, gente. Amo minha amiga. Minha amiga maioral. Mas seguindo aqui, menino, vamos falar então. Eu não sei se vocês viram, né, mas eu vi. Né, que foi o glorioso Quarto do Pânico brasileiro, né? Quarto do Pânico BR. Não vi, porque eu não vou pagar a telecine, né? Exato. Amiga! Eu te mandava a senha. Com a gloriosa Isis Valverde, né? Isis Valverde, aquele menino do Tropa de Elite. Nossa, Maria Bonita, né? André Matias, né? Caco Ciocler, né? E um dos nossos maiores homossexuais do Brasil, Marco Pigossi. Ah, pensei que era André Marcos. Achei que era Johnny Massaro, né? Porque tem viado, tem ele. Marco Pigossi, né, menino? Esse filme, ele é realmente uma versão do Quarto do Pânico com a Jodie Foster e a Kristen Stewart. Quem que faz a Kristen? É. Ah, uma jovem ruinzinha. É a gay. Quê? E aí, menino, no começo do filme, a gente vê Isis Valverde e seu marido no sinal, numa rua de São Paulo, sendo assaltados, e o marido é assassinado, né? Ele é assassinado. E aí, Isis Valverde é milionária. E aí, o que ela faz? Ela compra uma mansão ultra tecnológica, ultra segura, o Mega Blaster, pra morar só ela e a filha, né? E nessa mansão tem esse quarto do pânico, que tem acesso às câmeras, né, às coisas. Só que, dentro do quarto do pânico, você pode chamar a polícia. Mas esse, a linha telefônica que vai ligar pra polícia só vai ser instalada daqui a 3 dias. E ela decide entrar na casa antes do tempo previsto. Ah, igualzinho mesmo o filme, quase, né? O outro, né? Aí, na primeira noite que ela tá lá, André Ramiro e Marco Pigossi entram pra roubar a casa. Porque nesse quarto do pânico tem um cofre, aparentemente, onde tem 6 milhões de reais. Ah, já vão sabendo, não foi aleatório, eles vão assaltar. Já vão sabendo, já vão sabendo. Inclusive, o André Ramiro é um técnico que instala os equipamentos nesse quarto de pânico. Então, ele sabe as senhas, sabe tudo. Foram eles que mataram o marido da Isis ou não? Não, não foi. Pô, que mulher avarada também, né? Aí, menino, o Marco Pigossi leva o Caco Ciocler junto e fala, ele vai ajudar a gente. Só que o Caco Ciocler é um maluco inacreditável. Ele tá armado e tal, e o André Ramiro só quer roubar as coisas e ir embora. E aí, eles percebem que tem gente na casa. E aí, quando ele percebe que tem gente na casa, o André Ramiro fala assim, gente, vamos embora, já que tem casa. E aí, o Caco Ciocler fala assim, já que estamos aqui, vamos roubar sim nessa porra. E aí, menino, o Caco Ciocler decide começar a quebrar as câmeras. E aí, nisso, Isis Valverde corre, pega sua filha no quarto e vai pro quarto do pânico. Elas ficam presas lá no quarto do pânico. Só que a filha de Isis, ela é diabética, né? E aí, quando elas estão lá no quarto, o aparelhinho começa a apitar porque a glicose da menina tá baixa. E aí, André Ramiro fala assim, preciso tirá-las do quarto pra poder entrar pra gente roubar o dinheiro, né? Pra gente roubar o dinheiro. Aí, ele pega um botijão de gás, bota uma borrachinha, faz um buraco, olha só, faz um buraco na estrutura do quarto do pânico e começa a jogar gás dentro do quarto pra elas sufocarem. Mas que quarto do pânico é esse? Que dá pra fazer um furo? Exatamente, com a furadeira normal. Nossa, mas tem que devolver, né? Em 30 dias, não tá funcionando. E aí, viado, o Marco Pegossi resolve aumentar a quantidade de gás que tá sendo colocada lá. Nisso, dentro do quarto do pânico, Isis Valverde acha um acendedor de fogão. No quarto. Dentro do quarto do pânico. Aí, tava Isis Valverde... ali dando sopa, né? Dentro do quarto. Isis Valverde tira a tampa do lugar que tá entrando o cheiro de gás, né? A proteção do escape de ar. E ela dá uma faiscada com o acendedor de fogão. E aí pega fogo dentro do duto de ar e vaza no furo onde o Marco Pigossi tá. O Marco Pigossi fica com a cara queimada, o braço queimado. Mas aí não acontece nada. Exatamente, no quarto. Ah, dentro do quarto não acontece nada. Ai, que merda. Aí, menino, Marco Pigossi com a cara queimada, não sei o quê. Caco Ciocler fala, vou matar todo mundo, não sei o quê. E aí, de repente, Marco Pigossi toma a arma de Caco Ciocler, dá um tiro na cabeça dele e começa a falar inglês do nada. Ih, caralho. Virou bilíngue do nada. Ele começa a motherfucker, this is a robbery. E eu fico assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Professores. Aí, menino, fica esse jogo de gato e rato, né, tentando. E aí tem uma hora que Isis sai do quarto, do quarto do pânico, vai pegar o celular da filha que tá no quarto pra poder ligar pro avô, que é o grande ator Leopoldo Pacheco, né? Aí ela liga pro véi, nisso o André Ramiro vê ela, aí ela joga o celular pra debaixo da cama, entra no quarto de novo, tranca, e aí André Ramiro fala assim, ela tentou ligar pro pai, eu não sei se ele conseguiu falar, e aí o véi chega lá, e aí Marco Pigossi come esse velho na porrada, arrebenta ele todinho. E aí, nisso, a glicose da menina começa a apitar, igual uma coisa dessas de hospital pra quando a pessoa tá morrendo. Fica pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. E no começo do filme, Isis Valverde colocou uma canetinha de insulina dentro da geladeira, né? Eles mostram com muita clareza pra gente saber que em algum momento o Isis ia ter que descer pra pegar essa, né? Enquanto o pai dela tá sendo comido na porrada, ela abre o quarto de novo, desce e vai buscar a insulina. Nisso, André Ramiro vê que ela saiu, sobe pro quarto, e aí Isis Valverde vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo, vem correndo. E aí André Ramiro entra no quarto, Isis Valverde dá um jogadão, né, ela faz tipo curling, joga a bolsa com a insulina pra dentro do quarto, André Ramiro fecha o quarto, na mão de Marco Pigossi, que já está todo queimado. Nossa, o pobre parece só porque viado. Parece os bandidos molhados do... Parece os bandidos molhados. E aí, Isis Valverde fala assim, dá insulina pra minha filha, por favor, senão ela vai morrer. Aí ele fala pra ela assim, só vou dar insulina se você largar a arma e sair de perto da porta. Aí ela vai, sai de perto da porta, ele abre a porta, deixa o Marco Pigossi entrar. O Marco Pigossi fala, eu vou matar essa garota, não sei o quê. Aí André Ramiro fala assim, não vai matar ninguém, para com essa porra, vamos fazer o que a gente vem fazer. Aí ele aplica a insulina na garota, a garota vive de novo, né? Aí eles abrem o cofre e realmente tem 1 milhão em dólares e tem 5 milhões em diamantes dentro do quarto. Aí o André Ramiro é o bandido do bem, né? Que ele fala pra filha da Isis Valverde, fala assim, eu não vou te machucar, eu só tô aqui porque eu tenho um filho que tá muito doente, com câncer, e eu preciso desse dinheiro pra cuidar dele. Pra cuidar dele e tal, não sei o quê. Ladrões do aí bem, tá, né? Aí, ladrões do bem. Uhum. Aí, nisso, Isis Valverde coloca o pai dela sentado numa poltroninha, dá uma pistola na mão dele e fala assim, eu vou atrair eles quando eles vierem. Tu dá um tiro, fatal. Só que o velho tá todo rebentado. Quando os bandidos descem, a Isis Valverde fala, agora atira, pai. E o velho não consegue apertar o gatilho de tão fudido que ele tá. Nisso, Isis Valverde pega uma barra de ferro, dá na cara de Marco Pigossi, o que cai desmaiado. Coitado. E aí, menino, André Ramiro vem com a pastinha dele, assim, com 1 milhão de dólares, e fala assim, vou-me embora. Beijo na alma. E aí ele vai começando a sair, de repente Marco Pigossi levanta. O Marco Pigossi é realmente um homem que não sente dor, porque ele tá queimado, o braço dele os dedos dele quebrou tudo, e ele come a Isis Valverde na porrada também, começa a enforcar ela, aí a gente pensa assim, porra, vai morrer, aí André Ramiro vai dar um tiro na cabeça de Marco Pigossi, né? E aí, o André Ramiro vai embora. Levantou e continuou dando porrada. É. Só falta isso, né? Ele é tipo. Lembra do Kenny do South Park? É ele, isso. Né? Sim. Exatamente. Aí ele dá um tiro na cabeça de Marco Pigossi. Marco Pigossi fica lá morto. Ele vai embora com o dinheiro. Aí Isis abraça a filha, corta a cena. Elas estão sentadas no Ibira, né? E ela fala assim: ai, acho que encontrei nossa nova casa. Aí a filha Ibira? Fala assim. Pode ser um apartamento? Ibirapuera. Não sei, mas a casa delas vai ser no Ibirapuera? Não, elas estão vendo no quinto andar. Vai ser do lado do obelisco ali. É, eu fiquei pensando nisso, eu vou botar uma barraquinha aqui. Não, que elas estão sentadas no Ibira, né? Sentadas, mãe e filha, vencendo trauma. E aí ela fala assim, você pode escolher nossa nova casa. Aí ela fala assim, pode ser um apartamento? Aí a Isis fala, pode. E acaba o filme. Então, tá eu bom. Acho que esse filme tinha que se passar no Rio de Janeiro. Mas. E se eu pudesse ter um guarda do pânico aqui, eu teria com certeza. Ah, eu achei incrível, gente. O tanto não. Que eu ri desse filme. Porque ele escalona. Não, amiga, porque assim, ele tem 1h40. Mas ele escalona, assim, as coisas vão acontecendo tão rápido que, sei lá, em 20 minutos. É a hora que o cara tá botando gás pra dentro do quarto e o Valverde explodindo com um acendedor de gás que não tem motivo pra estar dentro do quarto do pânico, sabe? É muito louco, assim. Às vezes ela queria instalar um fogão dentro do quarto, né? Aí tava lá, né? Entendi. E aí é isso, né, menino? Que loucura. Ela não sabe quando vai ficar preso, quanto tempo vai ficar preso no quarto do pânico, né? Tem um fogão, tem um banheiro, tem várias coisas, né? Que loucura, achei um lacre, gente. Eu queria ver, assim, quando eu vi na pauta, eu falei, acho que vou atrás. Mas aí Telecine me deu uma travada, eu falei, Mas parece ser maneiro mesmo, assim, divertido, né? É divertido porque não faz sentido nenhum. Divertido porque não faz sentido nenhum, gente. Eu gosto divertido. De filme assim. E agora, então, meus amigos, enquanto eu vou tomar uma aguinha, eu quero que vocês falem sobre The Traitors, né? Que olha hoje, aí. Dia que a gente tá gravando, vai ao ar o último episódio e teremos também a gloriosa Reunion, né? Uhum. Onde o Ron falou que vai descer o sarrafo em todo mundo. Vai acabar com a vida dele. Talvez tenha sido a série / temporada de uma série que eu tenha visto com mais gente burra por metro quadrado. Com certeza. Como bate em cabeça, cara. Umas certezas que saem absolutamente do reto. Que eu falo assim, caralho, gente, como é que pode? Como é que pode juntar Lé com Cré e dar nisso? Não dá, né? Não junta, né? É quase o quarto do Babu, né? Exatamente. Com as pessoas dali. Tipo assim, só no último, penúltimo episódio, sei lá, a Lu Patinadora levantar a possibilidade da Candace ter falado o nome do cara como uma pista dele ser um traitor, pra mim... Duas vezes, né? Cara, duas vezes, exatamente. Tipo assim, caramba, gente. Demorou, né? Porra! Aí ficaram, ai não, é o Lu Patinador. Ah não, é o fulano. Eu não sei da onde que eles acharam que o Lu Patinador era um traitor. Cara, não tem... Eu também não. Tipo assim, ah, porque ele é muito under the radar. Pô, mais do que o Japinha? Não, né? É possível. Não abre a boca pra falar um A. Ah, não, e eu amo que o Eric passou a temporada inteira. Sim. Aí faltando, no episódio seguinte que ele vira trader, o pessoal fala assim, nossa, mas ele é muito quieto, né, menina? O tempo inteiro quieto, que loucura. Ah, nossa, vocês descobriram agora? Então que ele mudou da água pro vinho, né? Depois que ele virou trader. O garoto era próprio cooperançado o tempo inteiro, não falava nada, não dava uma opinião, enfiava os croissants tudo na boca pra poder não ter que falar. E aí a galera, acho que é o Lu Patinador. Ah, gente. Não, eu acho que a Tara, eu acho até tudo bem eles terem desconfiado, porque ela é burra, né? Então ela não sabe falar as coisas direito, né? Sim. Mas desculpa, tá. Na verdade, ela é só burra, mas o povo tá achando que ela tá tentando dar um balão neles. É, eu acho também que assim, aquele cara que saiu. Como que era o nome dele? Meu Deus. Quem? Que ele levantaram assim, eu vi você conversando com a Candace. Isso foi muito suspeito mesmo. Ah, o Stephen. Stephen, exatamente. Ele era um cara que também, ele passou muito under the radar a temporada inteira. Uhum. Não se falava nele. Era um cara que a galera, mais ou menos, ninguém confiava muito. Então, todo mundo tinha uma convivência com ele. E essa conversa com a Candace sozinho, cara, foi muito... Eu, se fosse um programa desse, eu não ia conversar sozinha com ninguém. Eu também não. Porque, cara, conversar sozinha é basicamente... Ou você pode estar só combinando voto, mas leva mais uma pessoa, sabe? Tipo assim, se eu sou um trader, eu só ia conversar com outro trader e mais alguém. Sim. Porque, cara, sozinho, aí esse eu falei, realmente, todo mundo pensar que ele, por isso, eu vejo a lógica. Mas, cara, Johnny... Não, Johnny não tem... Eu não entendi até agora porque eles desconfiaram de Johnny. Eu tentei seguir a linha de raciocínio deles e não segui. Não consegui. Lu Patinador, né? Não tem. Lu Patinador era um cara neutrão que conversava com todo mundo. Sim. Que, tipo, cara, não tinha uma coisa assim... Ah, porque naquela prova... Ah, porque o voto dele, ele vota com todo mundo. Assim, uhum. Não, eu realmente, assim, não entendi. Aí o último voto, parece que ele e a Lu fizeram um voto diferente. Igual. Da galera. É Johnny, com certeza. Porque o Rob também, se ele falar... É Rob o nome do trailer? Aham. Uhum. Se o Rob falar assim... Meu marido. Isso, se o seu marido falasse assim... Ah, eu acho que o trailer é o guardinha que tá lá no jardim. Todo mundo... Pô, eu acho, hein? Eu acho que pode ser o guardinho. Meu, eles são muito enganados pelo Rob, né? O Rob, as pessoas não gostam dele porque ele matou todas as housewives e os gamers, né? Mas ele foi o melhor ali. Eu tenho nojo dele. Eu quero que ele... Não, quer dizer, nojo... Eu odeio bom. Ele também. Porque eu odeio ele. Ele é um puta gostoso. Mas ele tá jogando o jogo como se deve se jogar. É, exato. É o que ele tá falando agora na reta final. Eu tenho que falar o tempo inteiro pra mim que isso é um jogo. Eu tô traindo, tô confabulando. Porque também isso é uma coisa que me irrita muito no The Traitors. Uhum. Que no Brasil vai ser 1 milhão de vezes pior, porque o pessoal é dramático. Que é, cara, essa é a caralho da dinâmica do jogo. Não tem que ficar, ai, porque eu me sinto horrível de ter que ficar fazendo isso. É. Ai, porque me dói muito ter que... Ah, vai se fuder, meu irmão. Ai, ela enganou nós, pela pai. A Lu chorando, a Lu Patinadora chorando. Ai, meu Deus, eu quero ir embora daqui. Viado, é o último episódio, é a última mesa. Agora eu quero ir embora? Ah, vai se foder, fica aí. Aí fica, não, eu tenho certeza que não é o Johnny. Cara, nesse jogo, se fosse o Johnny, você acha que ele ia te contar? Você é burra? Eu não entendo. Eu não entendo esse dramalhão que fazem. Eu não vi as outras temporadas, não sei se também tinha esse dramalhão todo. Mas... A primeira que tem no final, só, na revelação do traitor. Ai, gente. Nossa, que não binário ficou arrasada. Nossa, pelo amor de Deus. E vocês ficou acham que quem vai ganhar? Reclamando. Eu acho, cara, que o Rob vai ganhar sozinho. Eu acho que ele não vai sobreviver à última round table. Round table não, aquele círculo na frente da fogueira. Eu acho, sabe que eu acho que ele sobrevive? Eu acho assim, dá pra ele sobreviver se o quê? Ele matar Johnny ou Tara agora. E aí tem uma round table final ali também, né? Tem uma outra round table. Sim. E aí na fogueira, ele fala do Eric. E aí ele conta que o Eric é um traitor. Como é a dinâmica da final? Do finalzão. Junta todo mundo e aí fala assim, ó, vocês têm um saquinho de pólvora verde e um vermelho. Se todo mundo jogar o saquinho verde, acaba e aí se tiver algum traitor, aí vocês vão revelar as identidades. Se tiver algum traitor, o traitor ganha sozinho. Se alguém jogar o saquinho, se uma pessoa jogar o saquinho vermelho, vamos ter que abrir uma votação aqui e um vai ter que ser banido. Até a gente achar o traitor. E aí é isso. Entendi. Aí vocês acham que ele vai tirar o Eric? Eu acho ainda que ele vai denunciar o Eric. Eu acho que ele não vai ganhar sozinho. Ganhar com o Eric. Né? Ou eu acho que, meu, não tem como. Não é nem justo ele ganhar essa temporada. Eu também acho que não é justo. Mas assim, se fosse eu, acho que eu seria filha da puta o quanto eu precisasse ser. Mas na finale, eu ia dividir o prêmio com os outros traders. Acho que. Sei lá, ia ser uma forma de eu pensar assim, ah, beleza, jogaram comigo, então... Pra mim, o problema de dividir o prêmio é que o prêmio, pra mim, é ridículo, porque tem que ficar fazendo essa... Dependendo dessas bodegas, dessas missões de bosta. É uma merda. É tipo 200 mil, né? Um negócio muito ruim. Eu acho que não chegou nem 200 mil ainda, o prêmio. Porque eles são muito ruins de prova. Teve prova que eles abriram mão de correr atrás do dinheiro? Menina, essa temporada passada ganhou 4 Faithful. Sério? Cada um tem alguma coxinha, agora. Basicamente mais, isso. Mais ou menos isso. Basicamente isso. E teve uma temporada que os Faithfuls eliminaram outros Faithfuls pra eles ficarem com o dinheiro só pra eles. Amo! Ah, foi a dupla. Gente, esse pelo menos entendeu o conceito do jogo, né? Isso aí eu acho. Que a mulher ficou puta. A reunião. Ai, eu amo. Eles foram eliminando vários feitos até ficar só ele e a amiga. Mas final bom é a da primeira temporada. Eu não vi ainda. Eu acho que o Rob tem chance de ganhar. Eu não gosto dele, mas eu acho que é justo ele ganhar pelos faithfuls que ficaram, que são os bosta. Um bando de bosta. Pra mim, ninguém merece ganhar. Então, por isso, só por isso, eu acho que o Rob deve ganhar. Pra eu não gostar dele. É justo. O problema é que os faithful que ganhavam é só as bosta, né? Não tem nenhum bom pra ganhar. Não tem. Tudo bosta. Tudo gente que não soube jogar, porque o único que soube jogar foi o viado que sofreu homofobia. Que também nojentíssimo. Insuportável. Meu, insuportável, mas ele caçou todos os traitors, ele sabia. Tirando o Rob, ele sabia. Sofreu foi pouco. Ele foi o único que não viajou na maionese. Quando ele falava assim, eu acho que é fulana, ele tinha um embasamento. Tanto que todo mundo ia atrás e repetia as coisas que ele falava. Porque agora o Rob fala, as pessoas pensam assim, o Rob joga bem. Então, se ele tá falando... Sendo que o Rob já errou vários. Mas se ele tá falando... Vou na dele. Porque tem que ter um padrão, né? Pra eles falarem. Pra eles concordarem, né? O padrão que sobrou o Rob. Aquela menina, a chaveirinha do Rob. A Maura. A Maura. Nossa, essa menina não serve pra nada. Quando ela falou assim: mano, por que eu tô aqui até agora? Era a hora da Tara virar pra ela e falar: você não tá vendo porque você é a melhor amiga do Rob. E ele sabe que você vai votar sempre. Cara, era a hora dela falar isso. Não, ninguém falou nada. E aí, não serve pra nada essa Maura. Não serve pra nada. Eu tenho nervoso dessa Mona. Ela falou, eu não sou boa nos jogos, não sou boa nas provas. Eu não foi nada. Não merecia. Até. Foi arrastadíssima pelo viado e depois pelo Rob. Exatamente. Mas é isso. Semana que vem tem mais, né? É o final, né? Final. Então, será semana que vem não, né? Não, vamos semana que vem aqui no podcast. Não. Não, porque semana que vem a gente vai falar sobre Oscars. Ah, tá na outra semana. Na outra. Stay tuned. Nada de procurar no Google. Em breve. Vem aí, né? Exato, aquele gif da Adélia. Eu amo. Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Né? Do jeito que nós amamos. Yes. Perfeitos, perfeitos. Então, Mandy Aguiar agora. Yes. Vamos falar aí do final de Beast Games. Beast Games, chegamos aí na segunda grande finale. Agora o ganhador ganhou 5 milhões de dólares. Beleza, né, menino? Porra, não sei. Quase foi o dobro, né? Por muito pouco. É, se Mônica não tivesse vendido a moeda, né? E fez muito bem, né? Porque não avançou. Então. Eu confesso que eu, como eu peguei ranço dela, eu adorei quando o Nick não votou nela no final. Ah, eu achava. É a mesma coisa do Rob, entendeu? Gosto, não gosto. Mas ela jogou bem. Ela mentiu. Não, ela jogou bem. Ela se fudeu quando não dependia mais dela, né? Exato. O problema do Beast Game é que, além de ser um jogo de inteligência e força, é um jogo de relacionamento. Então você tem que ser bom em tudo isso. Mas o vencedor traiu um monte de gente, né? Na reta final, né? É. Então. Mas ele jogou, né? Aí. É. Até que eu gostei que ele traiu o August, que eu... Quando ele traiu o August, eu fiquei... Caralho! Eu fiquei de cara, não achei que ele fosse trair, não. Eu, inclusive, eu achei que a menina realmente fosse sair na dinâmica do futebol lá. E, cara, eu fiquei muito surpreso. O August é o mais gostoso do elenco, né, gente? É, verdade. Não sei se do elenco todo, mas ali dos últimos episódios aí. Se bem que eu gosto do Orelhudo também. Eu tenho que dizer que eu também estava achando uma gracinha o Jack, né? O último dos inteligentes que tava. Ah, amigo, porque você, né? É porque ele é pitiquinho. Ele é um compacto. É isso. Mas assim... Eu fiquei com peninha dele chorando e todo mundo mirando nele, sabe? Eu realmente fiquei com uma peninha. Também, ele ficou tristinho demais, gente. E ele chorou tanto quando ele saiu. Mas, ele também jogou bem, eu acho. Principalmente esse último jogo aí do Suborno. Que eu acho Nossa, que ele foi ótimo. Acho que a galera, no geral, assim, se deu muito bem. Mas, de todos os filhos da puta... O que mais se deu bem foi esse cara que saiu com 1 milhão e alguma coisa aí, 1 milhão e 100 mil. Não, ele se deu muito bem. E eu também achei que o Nick também foi super bem, porque o Nick conseguiu levar 350 mil pra casa. Olha aí. Mas ele tava com 600 mil na mão, né? É. Com a soma de todos os prêmios, enfim, ele precisava jogar também, então, whatever. Mas acho que a Mônica, pô, pra mim, até agora é a melhor jogadora. Das duas temporadas, pra mim, a melhor jogadora. Que o que eu vi essa mulher enganar os outros é uma sacanagem. Pô, Oscar pra ela. Oscar. Chorar e tu ela chorou. Levou aquele insuportável daquele Jim também. Sim. Espero que ela volte na terceira temporada sem ele, por favor. Ah, é porque o Mr. Beast tem isso, né? De ficar trazendo de volta. Trazer pessoas que já estão milionárias pra ganhar mais dinheiro. É, teve sentido nenhum trazer o homem que ganhou 10 milhões. Porra, pelo amor de Deus, meu. 10 milhões, vai pra casa, vai dormir, pô. Eu, hein? E agora, a terceira temporada, eu espero, se tiver uma terceira temporada, eu espero vai ter, menino. Não te falei que eles vão gravar agora, no meio do ano? Ah, verdade. Eu acho que... as duplas do mundo inteiro? Tinha que fazer... É, aí, faltou a gente, né, eu acho. É, não, mas a gente não ia ter chance, porque eles queriam perfis de pessoas que são muito incríveis em coisas específicas. Ah, amigo, a gente não é muito incrível em nada, né? Que merda. Só em ser lindos. Apenas a beleza conta? Acho que não, né? Porque tinha muita gente feia também essa temporada, meu Deus. Nossa, mas tinha. Principalmente no time dos inteligentes, né? Sim, infelizmente. Não, mas tinha também do time dos fotos, tinha assim, uns gostoso, mas feio. Mas gostoso, feio. Farões violentíssimos. Exato. Mas eu espero que na terceira temporada tenham provas diferentes, né? Porque as provas estão muito parecidas, assim. Então eles já sabem o que esperar. Até pra trazer veteranos, seria legal ter outras dinâmicas. Eu também acho. Vamos ver. Qual a ilha que esse homem vai comprar pra poder dar pusão? Todo dia uma ilha diferente. Ai, meu Deus, a quantidade de dinheiro do Mr. Beast é uma coisa que me assusta muito. É, não, e apesar de todas as questões que a gente sabe que existem, talvez, na vida dele, eu acho que ele faz muitas coisas pro bem, né? Tipo, o bagulho da construção das escolas agora que ele tá fazendo, né? Também o... Teve dos doguinhos. A água, né? Também faz muitas coisas legais. Tu viu esse episódio dos doguinhos? Vi. E você viu que o Prime Video tá botando os vídeos dele no YouTube como se fossem programas? Sim, porque aquele do bunker eu já tinha visto no YouTube. Exatamente, eles estão colocando lá. Pois é. Eu acho que, sei lá, é uma franquia que ainda vai render muito, acho. Essa do Beast Games. Eu também, eu acho que é super gostoso de assistir, ainda mais no começo do ano. A gente, não tem nada mais gostoso do que já como me ensinou o Luciano Huck, tem nada mais gostoso do que você ver um monte de pobre correndo atrás de dinheiro. Ai, dessa vez foram 200, né? Sim, 200. Foi nem 100, foram 200. Sim. 200 fodidos. 200 fodidos, e eu amaria ser uma dessas pessoas e amaria estar naquela posição de... Quer $1 milhão e aí manda todo mundo pra casa do seu time? Mando. Pá. Sem dó nem piedade. Nossa, eu ia eliminar todos muito fáceis. Mano, quem são essas pessoas? Eu acabei de conhecer essas pessoas. Você vai eliminar as pessoas, mas você vai continuar no jogo e talvez você possa não ser tão bem visto pelo programa. Poxa, que chato, né? Já ganhei 1 milhão, quem se importa? Caramba, hein? Vou ser bem triste em Paris, como diria o senhor. Foda-se. Vou chorar em Paris, tá bom? Fica com Deus. Foda-se, meu anjo. Bem assim, né? Bem tranquilinho. Bem tranquilinho, né? É isso. Vai fora. Quem gostei. Gostei mais dessa temporada do que da primeira. Inclusive. Acho que eu gosto das duas da mesmo nível. É, a primeira também é bem boa. Acho das duas do mesmo nível. Os personagens, aquela. Os personagens da primeira temporada são melhores, mais cativantes do que esse da segunda. Sim. Muita gente que foda-se nessa segunda temporada. Mas eu achei que a galera veio mais com Locking, sabe? Mais uma... Uhum. Aquela criada com a Sasha, não sei falar. É, Locking, eu amo. Foco. Assim, do caralho, ganhar o jogo, caralho. É pegar dinheiro, é sustentar minha família. Acho que a primeira temporada... Não, e o moço que ganhou tinha os filhos pequenos, né? Aí eu... Sim. Confesso que eu fiquei um pouco balançado. É, e, pô, ele chorou tanto no encontro das famílias. Nossa. É, não, e os filhos falando, ai, papai, te amo. Ah, os meninos, tão bonitinhos. Tão pequenininhos. Que ódio. Que ódio. Detesto ser bom. Mas falando em família, falando em gente boa, vamos falar, então, de Corta Fogo, né? Corta Fuego. Esse filme incrível que me enganou do início ao fim. Eu falei pra vocês, enquanto eu tava assistindo, que eu falei. Foi pra um lado que eu não imaginava, até porque a sinopse fala uma coisa. A sinopse fala. Uma mãe tentando salvar sua filha no meio de um incêndio florestal. Aí você pensa uma coisa, e ele é outra coisa. Eu lembrei daquele filme de América Ferreira. Sim, do ônibus, as crianças no ônibus. Exatamente, pra mim ia ser aquilo. Tipo assim, uma família tentando fugir de uma floresta pegando fogo. Foi, né? Só o que eu pensei. Mas não é, né? Em 30 minutos de filme, eu estava assim, o que está acontecendo na minha televisão? Pra onde esse filme vai? E me pegou, então, me prendeu até o fim, tá? Não lavei uma louça, quanto mais lavar a cozinha nesse momento. Olha aí. Amor, então conta pra gente sobre o que é esse grande filme Corta Fuego. Então, esse grande filme é o seguinte, né? Temos aí uma moça, que eu não vou lembrar o nome dela, mas moça. Essa moça... Ela está retornando a uma casa da família, que era uma casa que era do irmão dela, né, falecido. Do marido dela. Do grande marido dela falecido. E ela tá indo lá para ajeitar as coisas da casa, para botar a casa para vender, enfim, e tal, e tirar as coisas da casa, etc. Ela foi com a filha, gloriosa idiotinha. Amo idiotinha. E aí, ele foi com o irmão e a cunhada e... O sobrinho, né? Pra essa casa. Isso, irmão do Marid. É irmão do Marid? Não é irmão dela? Esse pra mim o cara era irmão dela, ó. Não, o cara é irmão do marido. Irmão do marido que morreu. Isso. E aí eles estão lá e tal. O que que acontece? Incêndio na floresta. Sim. E aí, rapidamente, a polícia, né, já tá lá, bombeiro, todo mundo, a cidade toda, já começa aquele trabalho de evacuar. E nessa floresta tem o nosso glorioso nome do filme, né? Corta-fogo, que é um espaço, uma faixa no meio da floresta que não tem árvore. Então o fogo vai até aquele lugar ali, não tem como avançar, porque não tem árvore para queimar, então o incêndio para ali. Mas ninguém confia muito naquele corta-fogo, né? Então a polícia falou, o bombeiro, né? Enfim, falou: olha, vamos começar a afastar a galera daqui. Então eles falam: porra, vamos ter que ir embora, vamos catar nossos panos de bunda e ir embora. E a idiotinha vira e fala assim: não, mãe, peraí, a gente veio até aqui porque eu queria me despedir do meu pai lá não na cabana. Não vim até aqui pra desistir agora, né? Exatamente, que o pai tinha uma porra de uma cabaninha no meio da floresta. E ela fala: pô, eu queria ir lá prestar minhas homenagens pro meu pai. Idiotinha, deve ter, sei lá, 9 anos de idade, 10 anos de idade. E aí a mãe fala: não, minha filha, temos que sair, tá tendo uma floresta aí, você é maluca? A gente tem que ir embora. E ela: não, não vou embora. Ela: claro que você vai embora. E aí começa uma discussão que a minha mãe já tinha pegado 3 chinelas baiana. Puta que pariu. Porque assim, aí chama a mãe de idiota, não sei o quê, você é uma mentirosa, porque você falou que a gente ia lá e papapá, e fica puta e vai pro quarto. E aí eles, dentro dessa dinâmica de levantar acampamento, a gente também descobre que o marido dela morreu de uma doença e tal, enfim, tinha esse plot, e que ela já levantava uma coisa, já tinha um relacionamento meio esquisito com esse bosque, né, que era ali da frente da casa dela, porque falou que um dia ele foi pra essa cabaninha e ele voltou... Voltou ela, sem querer lutar pela vida. Exato, ela sentiu que um posicionamento dele em relação a tudo mudou, e ela falou: poxa, eu tinha tratamento. Aí o irmão do cara, o cunhado dela, fala: não, cara, não é que tinha tratamento, tinha uma coisa experimental, e ele não quis ser cobaia, então, né, enfim. E aí ele meio que dá a entender que ele se entregou e morreu por isso. E aí, tá bom, né, vambora, cadê o idiotinho? Não se sabe, ninguém viu. Vamos atrás de idiotinho, né, na floresta. E aí fomos atrás de idiotinha, encontramos quem? O guarda florestal, que mora... Esquisitíssimo. Muito esquisito. Que mora na casa ao lado. Um casebre ao lado, porque ele toma conta ali daquela área. E aí Sim. Ela fala assim: você viu fulane, idiotinha? Aí ele: olha, vi idiotinha lá na cabana. Encontrei com ela lá agora, ela tá lá. Aí amanhã: tá bom, então tô lá. Beleza. Foi lá, chegou lá, cadê? Nada. Ué, gente, que estranho. Bom, voltar pra casa pra ver se a menina tá lá. A menina não tá lá. Começa uma procura ao redor ali, sumiu a menina. Vamos pra polícia. A polícia fala: vamos atrás dela, vamos fazer buscas, calma, vai dar tudo certo. Dá 15 minutos de busca, polícia, temos que ir embora. Porque tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho, não vai dar pra ficar. Ela: ah, então vai embora que eu vou ficar aqui e vou buscar minha filha. Ele: não, você tem que sair. Aí fica também meia hora dessa discussão de você tem que sair. Ela: não, eu vou ficar. E por fim a polícia: ah, faz o que você quiser então, vai se fuder. Fica polícia, então. Fica aí, filha. Fica então, pau no seu cu. Pau no seu cu. E aí o cunhado dela fala: então eu também vou ficar, vou te ajudar. E eles resolvem deixar o carro deles ali na casa, né? E a cunhada, né? A mulher deixa a cunhada também com o sobrinho na casa, para caso a menina volte, né, tem alguém em casa. Sim. E eles resolvem entrar na floresta com o carro emprestado do guarda florestal. É isso, grande Sante. Vamos lá, grande Sante, que eu já batizei de santo, na verdade. E aí elas batem lá na porta: e Sante, tem como você me emprestar o carro, tal, porque minha filha é desaparecida? Não, tem sim, pô, vou até com vocês, vou ajudar. Ela: não, pô, mas você não vai evacuar, tipo, tá todo mundo, né, indo embora, por que você tá aqui ainda? Partindo, porra. Pois é, e ele: ah, não sei nem por que eu tô aqui ainda. Verdade, né, deveria ter ido embora, mas tô aí, então vou ajudar. Ah, tá bom, então tá bom. Quando eles estão indo, a mulher dá aquela travada. Aí vira e fala, Santi, com todo respeito, tá? Deixa eu perguntar um negócio. Só um negócio aqui. Tem como você deixar eu dar uma olhadinha dentro da tua casa? Porque, de repente, ela entrou e você não viu. A menina entrou e se escondeu, né, menina? Loucura. Poxa. Menino, uma... A criança triste, né? Brincando, esconde, sei lá. E, é, minha senhora, se ela estivesse dentro da minha casa, eu acho que eu ia saberia. Né? Aí ela, pra me dar uma paz no coração, você deixa eu olhar dentro da casa? Rapidão, aí, rapidão, sem compromisso. Só uma olhadinha assim. E ela, tá bom, vai lá. Quer olhar? Olha. Aí a mulher entra na casa, uma casa também mega esquisita, toda escura, toda... E aí ele... Aí dentro da casa tinha uma porta fechada. Primeiro eles encontram os negócios assim meio suspeito, assim, na casa. Aí fala, o que é esses negócios aqui? O que eu já achei péssimo. Eu, se fosse Santi, já ia falar, não interessa, isso é minhas coisas. Eu, hein? Mas aí ela... Pode respeitar a minha privacidade? É. Que palhaçada, ela, ó, aí ele, não, é porque eu faço uns negócios, umas homeopatia, que ele dá lá um nome que eu não vou lembrar, um cogumelo, entendeu? Uns negócios aí pra mim que eu tomo, aí eu mesmo faço, bacana. E aquela porta ali de trás do cara? Não, aquela ali, deixa aquilo ali, pra lá, deixa aqui. É um quarto que eu medito, entendeu? Vou fazer meus negócios. O negócio é um buraco, né, velho? Que tu anda pela parede. Amigo, parece uma toca de hobbit, sabe? Quarto. Quarto pra mim é diferente. Exatamente, esquisitíssimo. E aí ele diz, então vamos... Vamos lá, vamos fazer o negócio da floresta e tal, não sei o quê. E aí o cunhado dela já fica bolado. Pô, mas esse quarto aí, ela... Pô, abre aí o quarto. Aí começa essa discussão do quarto. Eu não lembro exatamente como, mas a mulher sai e entra no carro. Esse carro. Porque eles tinham achado a pulseirinha, né, no carro. Então, eles acharam. Então, mas foi depois desse lance do quarto que eles acharam essa pulseirinha. E aí ela fala, porra, a pulseira da minha filha tá dentro do carro. Ele sabe. Aí ela vai, ele vai entrando, aí eles vão entrando no resto da casa. Isso. Que ela fala. O que você está fazendo com a pulseira da minha filha? Ele, não, ela me deu essa pulseira quando eu encontrei com ela na cabana. Aí já foi o primeiro erro de Santos. Deu meias informações, meias verdades. E aí ela, mentira, minha filha nunca daria essa pulseira para você. Cadê minha filha? Onde é que está minha filha? Aí começou esse pano. Você sabe onde é que está minha filha? Você abre esse quarto, Até o cara abriu. O cara abriu e mostrou que ele, na verdade, não fazia só as homeopatias para ele. Ele fazia para outras pessoas também. Se ama, coisa meio xamânica, né? Isso, e ele fazia os rituais. Ele falou, olha, eu faço os rituais, porque nesse meio tempo também, eles estavam tentando, suspeitando do cara, eles estavam tentando ligar para a polícia e pedir para a polícia ir lá, principalmente por causa do lance da pulseirinha da criança. Uhum. E aí, o telefone dele já não estava funcionando. O cunhado tenta usar o telefone do Santi. E quando o Santi desbloqueia o telefone, ele vê um vídeo do Santi abrindo uma cova perto da casa. Sim! Aí ele, que porra é essa? Aí Santi, não, é porque eu faço uns rituais pra ajudar as pessoas que têm medo de morrer, pessoas, né, com ansiedade, síndrome do pânico, freira, pano branco, tudo isso. O negócio dele ali era meio xamânico mesmo. Mas essa cova fazia parte de um ritual que ele fazia para as pessoas pararem de ter medo de morrer. E aí, automaticamente, a mulher já liga o fato do marido ter ido para a floresta e ter voltado diferente. Então, ele já fala, você estava lá com ele, né? E ele falou, eu ajudei ele a não ter mais medo. Ali, ela já estabeleceu um ranço profundo com o cara. E aí, beleza. O cara fala, se tem uma cova aqui, eu vou atrás da cova. Tirou, cavou a cova, viu que não era nada, viu que era um monte de pedaço de pau, mas até ver que era um monte de pedaço de pau, foi todo um pânico, um terror, um desespero. E nisso, eles estão nessa do tipo assim, me fala onde ela tá, me leva até ela, não sei o quê. E aí chega um ponto de que o sobrinho, outra criança maldita, ninguém nessa família raciocina pra mim. Todos eles têm que morrer. O garoto entra na casa de Santi, enquanto as pessoas estão discutindo o sexo dos anjos lá de fora. Santi tá dentro da casa amarrado. Aí o garoto entra e o Santi fala, menino, me solta, porque se você não me soltar, o seu pai e a sua tia vão ser presos. Eles tão, isso que eles estão fazendo não é certo, não sei o que. A criança começa a chorar, se sente pressionada, solta o cara. Isso que eles soltam o cara, eles entram dentro da casa, né? A cunhada, a mulher entra dentro da casa, tranca o garoto com o Santi dentro do quarto. E ai, aí, gente. Olha, que burrice, cara. Olha, uma burrice. Não aguento. Eu sei que o cara consegue sair do quarto com o garoto, bota a faca no pescoço do garoto, bota o garoto dentro do carro, sai com o garoto e fala, para dentro na estrada e fala, garoto, sai do carro. Aí o garoto, ao invés de sair do carro, fica sentado chorando. Ele fica... Nossa, que garoto idiota também, ai, cara. Que ódio. Meu Deus, cara. Aí o Santi sai do carro pra tirar o garoto do carro, pra largar o garoto no meio da estrada, porque ele quer fugir. Quem aparece? O cunhado. E aí começa uma luta do cunhado com o Santi. O cunhado consegue imobilizar o Santi. Começa a surrar ele. E aí ele, pra se salvar... ele todinho. Todinho. E aí, pra ele se salvar, ele fala, eu sei onde tá a tua filha. Fala pra mulher. Aí ela, para. Não mata ele não, que ele sabe onde tá minha filha. Então leva a gente lá. Vambora. Nisso tudo, gente, o tempo inteiro o Santi jurando por Deus e por todos os anjos e coisas xamânicas que ele não sabia onde estava a menina. E a gente viu o flashback mostrando que a menina deu a pulseira pra ele e ele ainda falou assim, pô, tu quer que eu te leve pra casa? Ela falou, pô, nem quero. Exato. Valeu. Vou ficar por aqui. Daqui a pouco eu vou te avisando. É isso. Então, a gente já sabia que ele realmente não tinha feito nada. Mas sim, eles estavam, assim, cegos no bagulho. E aí ele fala, então... Aí eles falam, então beleza, você sabe onde ela tá, leva a gente até lá. E aí ele vai amarrado, eles vão entrando no meio da fumaceira, porque o fogo tá vindo, bicho, tá pegando fogo, né? E aí eles vão indo na direção da floresta, na direção da cabana, e vão entrando, e vão entrando. Quando o Santi vê a oportunidade, porque tem tanta fumaça também que não dá pra enxergar direito, ele foge da galera. E aí dispersa. O cara vai para um lado, a mulher vai para o outro, o Santi vai para o outro. O Santi consegue se livrar das amarras numa árvore assim, corta, tal, não sei o quê. Quando ele começa a fugir, ele ouve a menina gritando. E aí ele fica desesperado. Ele começa a gritar, fulana, fulana. E ela, me socorro, socorro. E ele continua gritando. Ele consegue seguir a voz dela e acha ela dentro de um buraco. E aí a menina tá com terra até os peitos, coitada. Ela tá soterrada dentro de um buraco. Ela falou, ele falou, o que aconteceu? Ela, eu caí aqui e eu não consigo sair. E aí ele pega um pedaço de pau, manda a menina agarrar, consegue tirar a menina de lá. Só que a menina, conforme ela caiu no buraco, ela quebrou as pernas, né? Ela machucou as pernas. Sim. E ficou o tempo todo ali inalando aquela fumaça também, dentro do buraco. Então, quando ele tira, ela não consegue ficar em pé. Então, ele deita ela assim e tá conversando com ela ali próximo. Só que ao mesmo tempo que ele tá socorrendo a menina, ele tá gritando pra que a mãe consiga ouvir também onde ele tá. E ela ouve. E aí quando ela chega e vê essa cena dele em cima da filha, ela acha, fudeu, né? Agora ele vai matar ela. Vai terminar o serviço. Então ela vai dar uma porrada na cabeça dele, pega a menina no colo e sai correndo com a menina. Minha filha, o que ele fez com você? E a menina fala, mãe, ele não fez nada comigo, ele me salvou. Me salvou. E aí a mulher faz o quê? Continua correndo com a menina pra casa. Nessa hora eu falei pro Sassi assim, ela, mesmo sabendo que o cara salvou a filha dela, ela, essa filha puta, vai largar ele lá no fogo? Porra, caralho, que idiota. Mas beleza. Ela bota a menina no carro, tem que levar a menina pro hospital, mas a consciência pesa e ela resolve voltar pra salvar Santi. Nisso, o cunhado acha a menina no carro desmaiada. Fala, meu Deus, eu tenho que levar ela embora. Vou levar ela embora. Bota a menina no carro, bota o pé na estrada e vai embora pro hospital com a menina. Quando ele tá na estrada, no hospital, quem que aparece na estrada? Santi. E aí outro carro dá carona pra Santi até o hospital e vai todo mundo pro hospital. A menina fudida, desmaiada, com as pernas quebradas, enfim. E Santi, ali no hospital, ele recebe os primeiros socorros. E os outros amigos de guardas florestais dele falam, cara, agora você tá num ambiente seguro. Você quer dizer pra gente o que aconteceu? Porque você tá todo fudido, todo estragado. E aí, Santi, como é um santo... Todo esbudegadíssimo. Exatamente. Vira pros caras e fala assim, olha, aconteceu nada. Usa a história da menina. Que tava correndo Eu fui urso. Atacado por um urso. Exato. E aí caí, e aí foi isso. Porque o que aconteceu com a menina, na verdade, foi isso. A menina tava voltando pra casa. Aliás, ela tava na cabana, o urso começou a rondar a cabana. Aí ela saiu correndo por causa do urso, ela se perdeu e acabou caindo nesse buraco. Então ele meio que usou a história da menina ali e foi... E não denunciou ninguém. Aí os guardas ainda falaram, você não quer fazer nenhuma denúncia, então. Ele, não, não, não tem necessidade. Não quero. Eu só quero viver. Quero só minha vida aqui. E a gente fica se perguntando o que aconteceu com a mãe da menina, né? E aí a gente tem esse flashback da menina chegando, encontrando o Santi, desmaiado. Ela começa a puxar ele de volta pra casa. E aí ele acorda. Conforme ele acorda e levanta, ela... Tenta comer ela na porrada. Exato. Porque se fosse eu, não deixava ela queimando no fogo, não. Mas o que eu ia enfiar o cacete nessa mulher não tá no gibi. Mas aí Santi ela foi... tava desesperada, amiga. Amigo. Mas, assim, pelo menos racional, né? Pelo menos racional. É, o que eles fizeram com o Santi, a quantidade de porrada que deram no homem, meu Deus, sem prova nenhuma que ele não tava falando a verdade. E assim, não pensou em nenhum momento que ela poderia também ser presa por torturar uma pessoa, não, né? Enfim, não. É o desespero da mãe, beleza. Mas Santi abraça ela, tipo, vamos embora daqui. E a mulher também sobreviveu, né? No final das contas. Sim, depois ele ainda vai lá dar a Frozinha pra ela, levar pra menina. A Frozinha que só nasce nas cinzas, ele fala, que é a flor de fogo, flor do fogo, sei lá. É a flor do Mário, né? Exatamente, é a flor do Mário. Então, no final das contas, Santi pôde continuar a fazer seus rituais xamânicos, a menina continuou sendo idiota e a mãe continuou sendo uma babaca, junto com o cunhado também, que já quase matou. Eu já achei ele babaca, a mulher dele virou e falou assim, você quer ficar atrás dessa criança idiota? Um beijo pra você, eu vou pegar meu filho e aí? Aí, não, fica aqui. Não vai embora não, fica aqui, porque se a menina idiota voltar, se fica perigoso... Eu vou voltar aqui e vou tirar vocês daqui. Gato, a polícia já falou que tá perigoso. O bombeiro já falou que tá perigoso. Ele falou, se pegar fogo mesmo... se confirmar, 72 horas... Se pegar bastante fogo, se o fogo chegar aqui, exato, aí tudo bem. Se labaredas, aí a gente vai embora. Mas por enquanto é só uma fumacinha, entendeu? Já achei tá lá idiota. Longe. Exato, porque se fosse eu ia falar... Eu quero ficar aqui e ajudar, mas você e meu filho, mete pé, vai embora e vai se abrigar e a gente vai se falando qualquer coisa. Vai me avisando. Vai me avisando. Mas não, ele manteve ali a mulher e o filho em risco porque ele queria ficar nessa busca pela... Eu até entendo, é sobrinha dele e tal, é uma preocupação. É sobrinha, etc. Família. Exato, mas é uma... Se eles não tivessem ficado, realmente a menina ia acabar morrendo, porque ela tava... Depois do corta-fogo, né? Ou antes do... Antes do corta-fogo, exatamente antes do corta-fogo. Exatamente. E o corta-fogo funcionou. Que todo mundo ficou, ah, não vai funcionar, não sei o que, não sei o que. Funcionou, não alastrou, mas além dele ali. Então foi o que eu falei para você. Para mim, o grande vilão desse filme foi o corta-fogo, que impediu do fogo lamber essa família idiota inteira. A criança, a mãe, o... todo mundo, e deixar só Santi vivo, que é o verdadeiro herói desse filme, do início ao fim. Desde que ele que ajudou o homem que não, que estava com medo de morrer a aceitar a morte de bom grado, até quando ele salvou a filha do homem. Esse foi o verdadeiro herói. Mas, se eu fosse uma pessoa que tivesse poderes, dinheiro para comprar Paramount, eu fazia um filme desse homem. Eu deixava esse homem pegar fogo lá, e a mulher ir embora e ficar com culpa pra sempre. Eu fazia o homem pegar fogo, meu fazia Deus, ele sair das chamas, pegando fogo, e virasse um serial killer de mães de crianças idiotas. E aí eu ia fazer a minha franquia, corta fogo, ou serial killer. Era isso. Infelizmente, ai, que ódio. E é isso. Mas o filme, divertidíssimo. Gente, esse filme tem 1h40 e eu não vi passar. Não vi passar. Achei... dinâmico, maneira, a história anda, tudo rápido, então... Tá vendo? Eu muito falei, legal. Cara. Muito legal. E não é um filme americano. Não, é espanhol. É um filme espanhol. E eu gostei bastante. Muito divertido. Muito divertido. Porque o que me pegou mais foi esse fato de que ele vai pra um lugar que tu não faz a menor ideia. Porque eu tava pensando no rolê da filha fugindo, a mulher indo procurar realmente no fogo e tal. E aí quando vira essa maluquice inacreditável... Sim, porque há a possibilidade da menina fazer parte de um ritual xamânico. A possibilidade do guarda florestal ser um xamã maluco que mata a criança. A possibilidade deles morrerem nesse processo de buscar a criança também. Todas eram várias possibilidades. Mas acabou de uma forma tão harmoniosa, de uma forma que eu achei que não fosse acabar, sem uma tragédia maior. Enfim, achei divertido. Um roteirinho simples, mas diferente do que a gente esperaria de um filme assim. Que é o que realmente está me pegando. Hoje, por exemplo, a gente vai falar de um filme que eu não vejo a razão nenhuma dele existir, porque tem só 875 mil filmes iguais. Esse filme foi fora da casinha, fora da caixinha. E agora fiquei confuso. Olha, vem. Vou provar. E tenho filme que existir. Só 75 mil. Qual? Conta pra gente. Esse filme que a gente viu do Torrent aí, Kissing is the Easy Part. Ah, Kissing is the Easy Part, né? Mais um filme aí, glorioso Tubi. Famoso Tubi, né? Esse foi o filme que eu falei assim, gente, só tem essa fórmula do segredo que é revelado pelo namorado. Gente, pelo amor de Deus, anos 90, anos 2000, até o último, 2010, 2020, essa década, 800 milhões de filmes igual, gente. Não teve uma surpresa nesse filme. Uma. Um mini, assim. Ai, amiga, mas também não tava esperando muita coisa, né? Eu também não. Mas conta pra gente, Zanon, do que se trata esse filme? Ai, conta aí, porque eu já esqueci o plot do começo. Amiga, a gente tem a... nossa protagonista, né? Eu vou até procurar aqui o nome dela, porque eu também já esqueci. A Feia. Eu amo que... Ah, até achei legal, mas já esqueci metade do filme. Ah, amiga, depois eu já vi outras coisas, né? E sabe como é que é meu marido velho, né? Uhum. A gente tem a grande Flora. Flora, né? A famosa Flora. Que é uma menina super descolada, super pra frente, super, né? Bam, bam, bam, do Brasil. Uhum. E aí, menino... Ela é essa grande bambambam, essa grande mestra, né? Só que ela é filha de pais muito inteligentes, de cientistas. Uhum. E eles ficam decepcionados porque, na verdade, ela quer sair da escola e quer ir viver com o namoradinho em Los Angeles, sendo meio que agente dele, né? Uhum. E aí... eles acabam conhecendo esse menino, né? O grande Shazanzinho, né? A Cherangel, que está um sabor, né? Nesse filme. Ele era o quê? O Shazam, né? Ele era o Shazam. O Shazam jovem. Que ele era o... que ele era o nerdzinho, que tinha o corpo estranho. E aí, de um verão pro outro, ele passa a se tornar um puta de um gostoso. Só que ele é, tipo, líder do clube de física, né? Coisas bem nerds. E aí, ele fala com os pais dela, né? Que ele sempre tinha... um dia ela bebe, né? Porque viu o namorado traindo. Aí ele leva ela pra casa. No dia seguinte, quando os pais dela chegam, ele tá lá. E aí ele fala e tal. Fala que admira muito o trabalho deles e não sei o quê, perereu. E aí eles falam assim, ó. A gente pode te arrumar um estágio, fazer uma recomendação pro MIT. Se você namorar nossa filha e fazer ela esquecer querer essa vida de viver da internet lá com o namoradinho e voltar a ser, né, estudante, fazer o SIT e tal, as coisas. E aí primeiro ele reluta, mas depois ele aceita. E ele ainda vai ser pago pra isso. Ele ainda vai ser pago pra isso. Ele vai ganhar dinheiro, né? Aí ele aceita, eles começam, né? Ela é desafiada pelos amigos dela a fazer alguma coisa diferente na vida também. Pegar um homem diferente, né? Fala, vai pegar outro homem diferente, você só pega os mesmos bosta, né? Pega um nerdzinho, exato, né? Que assim, vai pelo safe, né? Eles falam. E aí, eles começam a sair, a namorar, a se encontrar, e eles vão se chonando de verdade. Uhum. Né? Uhum. Eles vão se chonando de verdade. E aí, obviamente, em algum momento, revela, né, o fato dele ter... Ele já não tá nem mais aceitando o dinheiro, mas o ex-namorado dela revela que ele tá... Ele recebeu o dinheiro, né, pra poder ficar com ela e tal, não sei o quê. Ah, eles se separam, e eu acho que a grande diferença disso é o rolê de que eles não ficam juntos imediatamente, né? Esperam um ano passar, né? Uhum. Esperam um talvez. Ano talvez essa seja a grande diferença. É a grande diferença, né? Não resolve ali na hora. Porque... Mas assim, eu sempre torço pro nerdzinho, né? Só que nesse filme eu não consegui torcer pra ele, eu torci muito pra ela. Porque eu acho que ela era revoltadinha, porque a mãe também era um pai e a mãe dois bosta, né? Uhum, dois pontos. Mas... É absurdo. Mas assim, gostei da menina. Eu queria que meus pais pagassem pra eu namorar, pra alguém namorar comigo. Você queria? Isso. Ah, ainda mais se fosse um gostoso, né? Ainda mais se fosse o Asher Angel. É, assim, eu acho ele feio, tá? Desculpa, é sociedade, mas ele... Feio ele é mesmo. É, eu acho ele feio. Ele tem a carinha bagunçada. Ah, amiga, posso te garantir que eu não vou ficar olhando pra cara dele, com certeza. Com uma grande vagabunda que você é. Pois é. Posso te garantir muito que, feia, que então... a última coisa que eu vou olhar pro Asher Angel é pra cara dele. Sim, porque ele só é feio de cara, o resto é sabozinho. O resto eu só quero objetificar ele. Mas é, o que me talvez tenha me decepcionado... Apesar de não estar esperando nenhum grande mousse. É que é isso, é porque, tipo assim, essa fórmula é uma fórmula muito, muito, muito batida. Aí você fala assim, ah, mas tem, pô, personagens super carismáticos. Não tem. Ah, mas tem... Não tem. Não tem nada... É, não, assim, e também tem, tecnicamente, tem essa quebra de que geralmente é o cara que é o descolado e a mulher que é a nerd. Isso. E aqui no filme é o contrário. Uhum. É, pode ser essa... Né? Ela essa que é a descoladona. É uma parada assim tão que não aconteceria na vida real, ponto. Isso é uma coisa que eu sempre pensei, mesmo quando o papel era invertido, né? Eu falava, gente, isso nunca... Como mulher nerd, eu sempre falava, cara, isso nunca aconteceria, nunca, na vida real. A não ser que tivesse... A menina nerd, ela ia sacar que alguma coisa muito estranha estava acontecendo, sabe? Sim. E aí... Eu nunca comprei muito essa fórmula. Mesmo ela subvertida, eu achei muito mais do mesmo. Assim, um filme, se você viu qualquer um desses filmes de... um está sendo enganado para se apaixonar pelo outro, e aí depois é revelado pelo ex, e aí no final eles ficam juntos. Uhum. Eu acho que você viu um, você viu todos. Todos os filmes dos anos 90 é a mesma coisa, né? Exato. O que muda talvez sejam realmente os atores, que você tem alguns personagens mais carismáticos, você tem um alívio cômico maneiro, porque o amigo viado e a outra menina, irritantes. Troco por outros. Aham. Uhum. Tem filme que você tem um alívio cômico que, pô, é um personagem que marca. Mas esse realmente, assim, entrou zero e saiu à esquerda pra mim. Eu vi todo assim. Palavras duras. É um filme, gente. É isso. Veja. Palavras duras, duras palavras de Amanda Nudes. Talvez eu tivesse ganhado mais se eu tivesse visto o filme de chorar. Aí, vocês viram, eu não vi. Dun, dun, dun, dun, dun. Devia ter visto o filme de chorar. Olha. E tão nem ia precisar ter baixado, né? Nem ia precisar ter baixado. Mas pelo menos estava no Starcer. Graças a Deus. É, downloading is the easy part. Eu amo. Ah, outro pênalti pro Flamengo? Ah, vai se fuder, meu irmão. Puta. Que isso? Enquanto isso, tá Samira já... jogo. Samira tá ganhando? Tá quanto... Vamos ter Bruce. Tá ganhando. Tá quanto jogo, Amanda Nudes? Tá 1-1 e agora pênalti pro Flamengo. Ah, mas o Lanús ganhou o primeiro jogo, né? É, se terminar 2-1 é pênalti. Vai pro pênalti. Exato. Mas vamos falar então de chorar, então. Vamos falar de Encontros e Despedidas, né? Um filme tailandês, né? Filme tailandês aí, que acabou me pegando bastante, assim, não tava esperando, né? Até ali, sei lá, uma metade, assim, eu tava meio assim, tá bom, quando ele vai engrenar. E aí, quando ele vem, ele dá um socão na sua cara. Eu senti a mesma coisa. Tipo, vem aí. Acaba com a sua vida. Final, você tá lá todo morto, que nem a velha. Exato. Porque o que acontece, Amanda, já que você era não viu? Nesse filme, a gente tem uma mãe, né? E a gente começa vendo o filme, vendo que, tipo, ela era o alicerce dos filhos, né? A gente vê todos os filhos começando, sempre chamando ela. Mãe. E, teoricamente, ela tem 3 filhos e 1 filha, né? 3 filhos e 1 filha. E aí a gente avança pro futuro, a gente vê essa mãe levando, indo com 2 desses filhos e a filha pra formatura dessa filha. E aí chega o filho mais velho, que tá morando nos Estados Unidos. Aparentemente é um cara muito bem sucedido, tem restaurante nos Estados Unidos. E que há muito tempo ele não volta pra casa, né? E que a gente entende mais pra frente que ele é o pai da menina, né? Então, ele demora muito pra me contar as coisas do filme. Eu fiquei confuso com a família. É, porque no começo, quando tá tendo a formatura, eles falam, seu pai chegou. Mas aí a gente fica assim, tá bom, né? Pai. Tá, né? E até confirmarem que realmente é pai, né? Já é lá no final, né, menino? Só lá no final mesmo que vai falando mesmo. É pai. Exato. E aí, Amanda, o que que acontece? A mãe, ela passou por um câncer, fez o tratamento, e agora o câncer voltou e tá mais agressivo. E aí o filho mais velho quer que ela retome a quimioterapia, né? Só que é um processo muito desgastante, e aí o filho ali, o segundo filho, não quer que ela tente. Então ele vai procurar terapia holística, coisa com chá e tal. E, né, e sempre tem essa rivalidade. E tem uma... A gente, você vê que tem uma rivalidade... Rivalidade não. Existe uma barreira entre esses dois irmãos, né? Muito grande. Tem uma barreira muito grande entre esses dois irmãos. E a gente não sabe o motivo disso, né? Eu vou até botar uma foto aqui pra Amanda poder ver e ela conseguir entender o que a gente tá falando, né? Porque como ela não viu o filme... Ela deve ficar perdida pra caramba, né? A gente só falando aqui, irmão, e nada, né? Você que tá ouvindo, você assistiu o filme. Tá vendo agora, amiga? Opa, tô vendo. Então tá. Esse filho aqui de camisa preta, ele é o filho mais velho, né? Foi embora pros Estados Unidos. Esse aqui, que tá na outra ponta, ele é o segundo filho. Aí a gente tem o terceiro filho, que ele é um querido, né? Ele mora com a esposa na casa da mãe, eles têm um filho, mas nunca casaram ainda. E ele é muito engraçado, porque ele quer o tempo inteiro fazer os dois irmãos mais velhos ficarem de bem. Né? Aí ele fala que eles são Rangers, né? Que o irmão mais velho é o Ranger vermelho, ele é o Ranger amarelo, a filha barra irmã é a Ranger rosa. Ele fala então, que ele é o Ranger amarelo, ele é viado? Não, ele é HT. Quem é HT não tem medo dessas coisas. Não tem uma masculinidade tóxica. Exato. E aí a mãe deles é fã de um artista de dorama. De um idol. E ele vai. Um idol. E ele vai estar nessa cidade, né? Fazendo um meet and greet. Tanto que o nome do filme é Meet, Greet e Bye, né? É o nome do filme. E aí, o filho mais velho fala assim: se eu conseguir o ingresso pra você fazer o meet and greet com o idol, a senhora vai fazer a quimioterapia, beleza? E ela fala, tudo bem, se você conseguir, eu vou. E aí acontecem várias coisas, eles tentando conseguir os ingressos, compram ingresso falsificado, né? E, obviamente, eles não conseguem, e aí a gente vai descobrindo, né, durante o filme, algumas situações, tipo, o filho mais velho, que todo mundo acha que ele tá super bem, ele tomou um golpe do sócio dele no restaurante, tá devendo muito dinheiro, e ele foi ali pra casa da mãe pra ver se a mãe conseguia ajudar ele com o dinheiro e tal, não sei o quê. O filho, né, o segundo irmão, é ressentido porque ele ia pra Nova Zelândia com a noiva, só que a mãe priorizou que o filho mais velho fosse pros Estados Unidos viver a vida, correr as coisas e tal. Então ficou esse ressentimento, né? Dele ter sido deixado em segundo plano por causa do filho mais velho. E aí tem um momento que é o momento mais emocional do filme, assim, né? Em que todos eles abrem o coração pra explicar e fazer o que tá acontecendo. Aí o filho mais velho fala que, tipo, ele conta a história, né? Que ele tá falido, que ele vai ter que vender a casa dele, que ele quer voltar pra casa. E aí a gente descobre que, na verdade, a mãe, que ele, é filho de um relacionamento anterior. Eita. E que os outros dois irmãos são de outro casamento. Uhum. E esse segundo marido sempre excluía ele das coisas. E aí ele começou a arrumar muita confusão, né? Arrumava confusão, ficou rebelde. E aí a mãe, pra combater essa rebeldia, mandou ele pros Estados Unidos. Uhum. E ele achou que a única forma dele fazer a mãe dele ser feliz era ele indo e não voltando nunca mais. Uhum. Então, ele sempre se sentiu excluído da família, né? E aí o outro filho fala da questão de, né, de ter sido se sentido preterido e tal, porque ele não sabia dessa história da exclusão. Aí a filha também fala, poxa, você é meu pai, você ficou esse tempo todo sumido. Ele fala, eu queria ter voltado quando você nasceu, mas a minha mãe, né, falou que não era pra eu voltar, que era pra eu continuar nos Estados Unidos. Então não pude estar perto de você, acompanhando as suas conquistas e tal. E aí, menina, a véia começa a fazer quimioterapia, gente. Fala pra Amanda Zanon. Ai, menina, e aí as pessoas vão eles vão acompanhando, né? Porque assim, o câncer dela é tipo, ela tá em metástase já. Então, assim, sim. A quimioterapia era. As pessoas têm esperança, né? Mas tem hora que você sabe que ali é só pra tentar. Pois aí, aí ela aceita. E aí vai passando. Aí tem o irmão gordinho. Começa a cantar pra ela na quimioterapia, aí eles vão acompanhando todo mundo. É muito fofo, gente. Eles se reúnem novamente, assim, pra acompanhar a velha. Uhum. Gente, é muito linda a cena, assim. Aí você vai ver, e ela vai se deteriorando, né? Porque ela tá fazendo quimioterapia, aquilo lá é o... Sim, a gente vê que ela já não tem as duas mamas. É. Quando eles estão no banho. Nossa, até me arrepiei de lembrar. Porque o filho, ele não viveu com ela, né? É, no outro câncer que ela teve, né? Uhum. E aí, nesse, ela teve, acho que pelo que eu entendi, ela tinha um câncer de mama e arrancou as mamas. Mas isso não é falado no filme. Então, na hora que o filho tá. O filho que vive com ela, assim, tá dando banho na mãe, entra o outro filho, porque que é o que tava nos Estados Unidos pra ajudar. E aí, na hora que ela tá toda deteriorando, assim, tipo, quietinha, deitada, sentada na cadeira, e aí ela tá sem as duas mamas, assim, ó. Dá pra ver bem na hora. E ele sente, tipo, um impacto, tipo, o tempo que eu fiquei longe e olha o que aconteceu, né? E aí tava cuidando da mãe. É bem forte a cena, assim, de você ver, assim, a mãe. E ainda tem uma coisa, né? Ela esquece dele, né? Ah, é. Ela esquece, ela não lembra quem é ele. Ixi, e como não conviveu, aí ela pergunta quem é ele. Ele fala, ah, ele é tal pessoa, né? Que eu não lembro dele. Ele é isso. É. Ele é seu filho, tá? Ah, tá bom, tá. Mas assim, meu, é muito. Eu lembrei muitas vezes quando você vê quando a mãe que cuidou da vida inteira de todo mundo, e aí ela precisa, né? É bem triste, assim. Eu me lembrei muito quando minha mãe ficou bem doente, que ficou. Foi por uns 6 meses que a gente teve que fazer tudo com ela, assim, foi. Me lembrei muito da cena, assim, graças a Deus, tá tudo bem hoje em dia, mas. Graças a Deus, a Diva está. Me remeteu muito a isso. A Diva está de volta. Sim. E aí, eles veem todo esse sofrimento dela, né? Aí tem uma cena que esse filho grandão tá tocando violão e tal. Aí ele sai do quarto, ele começa a chorar. Aí ele fala: cara, eu não aguento mais, a minha mãe não aguenta mais. E aí eles decidem que não vão. Pra ela não fazer mais a quimioterapia. Eles decidem, né? E aí eles falam pra ela, ah, você não vai fazer mais quimioterapia. Eles se vestem como o idol, botam a máscara, né? Porque eles não conseguiram levar ela pro encontro. Aí eles falam assim, nós vamos pra praia. Aí eles vão pra praia, aí ela fica vendo eles juntos e tal. Aí eles vão, ah, vamos tirar uma foto da família. Aí quando vai tirar a foto da família, o Tupi, que é o filho mais velho, fala assim, ah, eu tiro pra vocês. E aí ele fala assim, não, vem com a gente. E ela, aí a mãe não lembra mais dele, né? Ela fala assim, vem moço, vem tirar foto com a gente. E aí eles tiram a foto juntos, aí depois eles ficam no mar brincando e tal, não sei o quê. Aí nisso ela tá sentada na cadeira de praia e ela vê que aconteceu um acidente de parapente, assim. E aí ela fica falando e tal, não sei o quê, ah, caiu ali e tal. Aí é tudo muito estranho pra gente que tá assistindo, né? E aí ele vem o cara e fala assim, ah, que foi o meu amigo que caiu, e o meu amigo era o tal do Idol, né, que ela queria ver. E aí ele fala assim, eu posso te levar pra você conhecer ele, se a senhora quiser. Ela fala, eu quero. Aí ela fica chamando os filhos, ela fala, meus filhos. E aí, só que em nenhum momento a gente vê o Idol, a gente vê só um borrão lá atrás. E aí ela decide, ela vai em direção ao Idol. E eles estão lá na praia, brincando, rindo e tal. E aí a gente entende que ali foi quando ela partiu, né? Uhum. Morreu. Que, na verdade, o encontro com o Idol era ela indo partindo. Porque a câmera fica focada na cadeira. Uhum. A câmera fica focada na cadeira e a gente vai vendo ela distorcida, lá atrás com o Idol. E eles brincando na água. E aí a gente entende que ela partiu. E aí vocês desidrataram. Ai, não, mas aí nesse final eu achei que foi um final feliz pra ela, sabe? De depois de tudo que ela passou, eu acho que foi mais todo mundo reunido, né? Foi bonito. Viu todo mundo reunido e tal. Mas é um final muito, muito bonito, cara. Então bonito. Assim, eu já aviso assim, gatilhos, né, galera? Se você tem muitas questões em relação à família, doenças na família, coisas assim, talvez não seja o melhor filme pra você ver. Mas eu, por exemplo, que gosto desse tipo de drama familiar, eu acho que sempre tem uma lição muito profunda nesse tipo de filme, que eu gosto de absorver, porque são coisas que, como não são parte do meu dia a dia, né, não são parte de problemas reais meus, eu tenho esses minutos para pensar e refletir sobre essas coisas que não fazem parte do meu dia a dia. Então, uhum. Eu ia gostar desse filme, eu acho. Foi, acho que vale a pena assistir ainda. Vale a pena assistir. Eu vou dar uma olhada, então. Encontros e desencontros. Lindo. Mas, às vezes eu acerto, né, gente? Uhum. Acertei nesse filme e acertei no Corta-Fogo, que a Mula gostou também. Gostei. Não, esse da coisa foi bem bonito, assim, gostei bastante. E Samira Lider, hein, gente? Vem aí, Samira Lider. Olha. Né? Samira Lider aí. Enfim, vencemos, caralho. Parece que sim, parece que vencemos. Ah! Né? Samira Lider, e se eu fosse a Samira, é porque deve ser poucas pulseiras do VIP, né? Botava só a patotinha dela no VIP. Foda-se. Ah, mas o Breno também. Não, tudo bem, o Breno eu aceito. Mas botar só na Paula, tia Milena e Juliana. É, mas eu acho que nem vai dar o volume de todo mundo. Foda-se todo mundo. Na semana passada foram 5, né? Na semana passada não, foram 5. Não, se não der. Não, tem que ter no mínimo 3, que é pra galera dela, né? É. Não, como ainda tem muita gente na casa, não tem motivo de ser menos de 5 pulseiras, 5 ou 6 pulseiras. Não tem porquê. Aí, você sabe que vale a pena, não, vai pegar uma pessoa. Algum desgraçado amanhã vai ganhar o anjo do outro lado e vai tirar a pessoa do VIP. Vai dar almoço pra Ana Paula. Vai ser isso amanhã. Tenho certeza. Exato. Essa semana é o paredão falso, né? Putz, é a pior semana. Não, essa semana que ela ia indicar o cowboy e o Jonas pra ir, pra gente eliminar, não vamos ter esse prazer. Caralho, vai ser paredão falso, que ódio. Aí vamos ter que lutar pra Ana Paula ser indicada, né? Pro paredão. Porra, agora ela. Porque ou ela, ou Juliana, ou Milena, né? Um dos três eu acho que vai, não acredito que nenhum dos três vá. Eu acho que Milena não vai, eu acho que eles não vão votar na Milena agora. Eu também acho que não. Se até o Breno for, eu tô aceitando, amigos. Não, o Breno também, eu aceito. Indo alguém... Na situação que a gente tá atualmente, a gente tem que aceitar as pequenas vitórias. Aí eu quero ver, entendeu? Eles falarem, a Ana Paula sair e eles falarem, eu acho que é paredão falso. Porque agora toda semana é isso, né? Acho que é paredão falso. Porque sai sempre alguém da patotinha deles. Vamos ver. Vamos ver se eles vão entender, porque eles nunca entendem nada, né? Pois é. Cara, é porque a única chance de ser absoluto cinema é se for Ana Paula. Sim. Se for Ana Paula ou a Milena, aí vai ser absoluto cinema. Sim. Se for uma das duas. Sim. Porque aí a gente vai tirar eles. Eles vão ficar grandões pra caramba. Uhum. Vão falar, tá vendo? Eliminamos na semana que a Samira é líder. Porra, nossa, eles vão crescer pra caralho. E aí, quando elas voltarem... Nossa, mãe. Nossa senhora, vai ser. Vai ser um tal de dedo no cu e gritaria. Porra, ia ser muito foda. Já torcendo, já estou torcendo. pessoal vai... Nossa, vai ser maravilhoso, gente. Vai ser incrível. Aí não volta logo pra eu ver ela sendo coroada, ela surtando. Ela já deve saber, né? Porque ela viu. Eles vieram os pontos, né? Ou não viram? Viram os pontos. Não, mas vamos aproveitar que a gente tá falando pra falar de Big Brother, então. Porque essa foi uma semana de reviravolta, né? Porque tinha começado na semana passada o Babu a dar afastada ali na prova do Anjo, né? Quando ele já tava meio querendo romper com a... Com a Ana Paula. E a prova do Anjo foi um estopim, né? Porque ele eliminou a Ana. E a Ana, por consequência, tirou o Juliano da prova, né? E aí eles tiveram aquela mini discussão dentro da casa, que a Ana Paula falou que não tinha aliado. E aí o Babu só tava esperando um motivo pra justificar a decisão dele. E a partir daí, né, meu amigo? Ele, Dona Jura, e o grande jogador entertainer boneco, né? Aí foi o momento, né, amigos? Ou não? Ai, meu Deus. Gente, eu tô com um ranço. Porque, assim, segunda-feira esse homem passou uma vergonha indo pra cima do cowboy. Do cowboy, falando: por que que você não tá me perseguindo, né? Ele queria, quer muito ser perseguido, né? Ser muito coitado. Dois dias depois, agora ele já tá aqui. Ana Paula, mal do mundo, demônio, satanás, não sei o quê. Gente, não dá pra entender. Exato, porque teve a dinâmica do Sincerão da semana. Todo mundo que não era eleito nas prioridades ganhava geleca, né? E assim, todo mundo levou gelecada, menos o boneco. Todo mundo, né? Todo o elenco foi gelecado. Uns mais, outros menos. Mas ele não levou nenhum momento. Porque ninguém se importa, ele, né? Era ali... Exato, ele era ali o tipo, foda-se, entendeu? Todo mundo assim, ah, tá bom então, meu anjo. Samira Wee! Samira! Samira! Chorando! Obrigada! A tia Milena tá muito feliz, na Paula, Juliano. Né? Samira ganhou e Jonas ficou em segundo lugar. E Dona Jura se fudeu, ficou em último, otária. Gente, essa montagem de Dona Jura com essa mulher aqui. Ah, mulher do Oscar do ano passado, como é que é o nome dela? Isso. Nossa, ela tá descabelada. Carla Sofia Gascon. Isso. Carla Sofia Gascon. Carla Sofia Gascon, mano, muito foda. A Demi Tom. O Ben venceu, gente, uma semana. O Ben a venceu. A cara do boneco. Tem... que o boneco tá com essa cara de cu? Né, ficou em terceiro lugar, otário. Ai, gente, vencemos. Aí, cara, se a gente ganha o anjo amanhã, seria win-win. E aí, Milena, se a gente ganha... Não. Tem que ser na Paula. Eita, se a Samira chegar no top 10, vai ganhar R$100 mil da Demicon. Olha aí. Tá? Porra. Se a Samira chegar no top 10. Ou seja, se ela chegar no top 10, e ela vai chegar, porque nós vamos deixá-la chegar no top 10, vai ganhar apartamento e vai ganhar R$100 mil. Que beleza. Tá? Vai ganhar, porque nós vamos deixar chegar no top 10, sim. Ela já tá garantida no top 13, né, gente? Vai ter vamos a partida do Lindolfo, sim. Vamos ver a formação do Coisa ao vivo aqui? Vamos ver aqui. Eu tô vendo o Globopay, ele tem delay. Eu vou dando spoiler pra você. Tá bom. Vamos lá, Samira. Vamos lá, vai botar o colar. Ela tá muito feliz, graças a Deus, gente. É tão bom ver o Ben vencendo, né? Sim, demais. A gente não viu esse programa ainda, né? Só o time de lá ganhou. Ah, é? Primeira vez, né? Sim, foi Cowboy, Babu e Jonas. E Maxiele, né? E a gente não ganhou nenhuma vez. A gente só perdeu. Ih, são 4 pulseiras do VIP só, vai dar... Ih, vai dar certinho, não. Viado. Vai dar certo pros nossos. Vai dar certinho. Deu certinho! Vem, Breno! Chamou o Breno também. A tia Milena tinha chamado o Breno na hora que ela falou: vem o meu grupo dos Eternos. Aí a tia Milena chamou o Breno. Aí o Breno ficou assim, receoso. Ficou. E aí ela, Samira, chamou: vem, Breno! E a cara do Babu e da Dona Jura tá impagável. Enfia no cu. A cara do Babu e da Dona Jura tá milhões apenas. Esses dois com cara de cu. Vai, velho. Ai, se fudeu. Que delícia! Tá doido. Ai, gente, bom demais vencer às vezes, né? É bom demais, né? A gente podia vencer de vez em quando. Mas eu acho que é por isso que a gente não vence muito, porque quando vence é bom, né? Sim! Deve ser todo dia, deve ser sem graça aqui. Ai, gente. Eu amei, gente. Ai, muito bom ela ter ganhado. Nossa, o quartinho do líder vai ser gostoso demais essa semana. Eu amo. O quarto do líder vai ser muito gostoso nessa semana. Ai, vou até ver a câmera do líder essa semana, né? Que até hoje eu ainda não vi. Ah, é, essa semana a gente vai poder ver, né? Porque ela vai estar sempre com alguém que a gente gosta e ela que a gente gosta também. Nossa, vai ser muito gostoso. Ah, foi comemoração pro Léo, né? Porque o Léo gosta dela, ganhou de aniversário, né? Exato. A Ana Paula falou antes da prova começar que era pra tia Milena pegar as carnes e tudo que tá no congelador e fazer tudo de uma vez, inclusive. Ah, do ah, da Xepa? Da não do VIP. Ai, gente, que delícia! Ai, gente, bom demais vencer. Ai, gente, a gente não tá acostumado, né? Nossa, ainda mais que a Dona Jura chamou a Samira de lambisgo. Ai, tomara que a Samira, tomara que a Dona Jura fale mal da Samira no vídeo. Tomara, tomara. Ela não chamou de lambisgoi, alguma coisa assim? Chama! Chamou isso, de pombo é. Leve trás. Mas assim... Nossa, gostoso de... Agora eu perguntar pra vocês uma coisa sobre BBB. Que alucinógeno, que cogumelo de homeopatia, que Babu e Solange usaram essa semana, que foi ladeira abaixo, precipício abaixo, penhasco abaixo... Estão chegando já no inferno, porque... Dá é nada falar um monte de merda. Na verdade, né? Hã? É mau caratismo que chama. É, porque mas não sabe? Tem motivo. Mas é, porque... Não tem motivo. Muito do... Assim, é porque eu não acompanho com tanto afim quanto vocês. Mas quando eu comecei a ver na internet o que estava rolando, primeiro com o Babu querendo falar, querendo tramar uma expulsão para Ana Paula e para Milena, que eu também falei, gente, de onde saiu esse ódio todo? Né? Eu tinha visto alguma coisa da briga dele com o Juliano na semana passada, e aí agora esse ódio todo da Ana Paula, que agora já deu, que era expulsão. E aí depois, Dona Jura falando milhares de absurdos, um atrás do outro, sem parar. Falei, não, ela tá descontroladíssima. Total, parece. E o problema é que ela e o Babu, eles são muito pesados. Sim. Sim. Não é um comentário ou outro. São muito literalmente. Ó, gordofobia. Mas assim, eles falam coisa muito gordofobia pro outro. Mas ele fala coisa muito pior, pode falar o que quiser desses dois idiotas. Zé, cara, que sabe? Não, eles são muito pesados, assim, é um negócio... Tipo, ela falar o rolê do negócio do foda maldada, do estupro. Nossa. Aí... Hoje ela falando que Deus não mandou filho pra Ana Paula porque ela não tem amor pra dar, entendeu? Que ela não ama a gente. Coisas, não ama a gente, são umas coisas muito pesadas, assim, sabe? Porque eu acho que quando você tá no... Quando você é rival da pessoa e tem a rivalidade, você faz a rivalidade acontecer, beleza, agora do momento que passa pra ser uma coisa baixa, né? Porque é baixo o que é feito ali, É limite de baixo, entendeu? Assim, então, entendeu? Acho que isso pesa muito. Não, passa do negócio, no, é além, não é? É ridículo isso. Não, realmente. Exato. Complicado, assim. É, não dá, não. Pelo amor de Deus, esses dois aí. Não, por mim, eu quero que eles fiquem, quanto mais, porque eles se queimam mais, eu quero que eles se fodam agora. Não, amiga, mas é o que eu falei, precisa tirar o Babu, porque se ele ficar no top 10, ele ganha o apartamento. Ah, é. A velha não tem nada mesmo, né? Então pode tirar. Não tem nada, não, nem perde ganha, nem nada. Pra mim, eu acho assim, eu tenho uma teoria, mas é uma teoria um pouco problemática, né? Mas eu acho que é isso, o Babu tentou juntar umas pessoas ali, ele tá revoltado que Milena não está com ele, e ele vai tentar acusar na bola de alguma coisa, e aí ele tá jogando toda hora esse privilégio que ela tem. E... Não, e ele tá nessa barra de toda hora ficar comparando a Ana Paula com a Carol Conká, né? É. Ele fala, porque ela foi julgada. Filho, ela, assim, ela nem foi pro paredão recentemente pra você ficar falando que ela tá sendo na testa. Lógico que ela está, mas assim, na cabeça dele não deveria saber, né? É, não, e ela fica. E ele fica. E, tipo, tudo que a Solange falou e que ele reprovou é o que ele fala atualmente da Ana Paula. Só porque ela é branquinha, é o fenotipo que oprimia a minha gente, sabe? É um ridículo. Vai se fuder, tá bom, entendeu? Tá bom, Babu. Vai me avisar. Ah, Babu. Ah, Babu! Tá bom, que ele é branquinho. Chega, Babu! E aí, também nessa semana tivemos aí o festival de Delusional, né, da nossa coach, Afro-Sara, né, ou Fracassara, como você preferir. E também a grande empresária Sol Vega, né, que falou que não viu a torcida da Ana Paula na rua, só na internet. Né? Ela queria o quê? Uma passeata nesse caralho? Exato, e precisa estar na rua pra votar na Ana Paula? Pra votar na Ana Paula tem que estar na internet. Cadê os fãs dela na rua também, que eu não tô vendo? É, pra mim, a grande pergunta pra Fracassara e pra... Cadê os fãs, né? Pra mim, a grande coisa da Fracassara e pra Sol é falar assim, vocês estão na casa? Vocês estão concorrendo ao prêmio ainda? Só pra gente saber. Rapidão, assim. É, rapidão, responde rápido. Rapidão, sem pensar, responde. Estão na casa? Estão concorrendo? Ah, não estão, né? Vamos saber, entendi. Tá bom. Entendi. Só pra gente saber, é só pra gente deixar registrado aqui. Porque o que eu mais prezo na minha vida... É conselho de medida. É conselho de medida. Exato. Ah, pelo menos Maxiane foi eliminada, recalculou a rota rapidíssimo, né? Recalculou a rota rapidíssimo. Muito já fez rápido. Público pro Mercado Pago, né? Inclusive... Em cima da piada que a Ana Paula fez com ela da Sombra Roxa. Uhum, eu vi isso. Né? Tá certíssimo. Eu acho assim, é o que eu falei. Eu acho que Maxiane é aquela tipo meio oportunista, assim. Qualquer coisa que estiver fazendo, tô topando e vou fazer. E aí ela tá fazendo, eu acho que ela está certa, porque nesse momento ela tem que aparecer. E é isso. Aproveitar, né? Até porque ela não ganhou muito seguidor, né? Ela saiu com 290 mil. Uhum. Né? Então, apesar de ter falado assim, nossa, é muita gente, ó. Oh! Ah, orra. Igual a grande cunhã, né? A grande cunhã. Não, essa aí não tem como, porque ela nem fala. Que ela só, ela, o pessoal falou assim, ai, a cunhã também tá com 1 milhão de seguidores. É, mas ela entrou na casa com 800 mil, né, amor? Então. Caralho, ela entrou com suco. É, porque ela é famosa no, em Manaus, né? Norte. E fala, fala do negócio da outra menina que também desandou. A Chayenne. Nossa, a pior de Chayenne, todos. Nossa, que, gente. Que falaram tipo. Que ela tem dinheiro, na verdade. Não é ela que falaram. O pai dela é dona de empresa, né, amigo? É. Uma empresa de refrigeração, uma coisa assim, que né? Na casa tem piscina. Chayenne. E hoje, enquanto a gente tava gravando aqui, vazou no site X, né? Que ela não tem nome sujo, né? Ela falou que tava cheia de dívida, nome sujo, não sei o quê. Não tem nada, né? E aí o perfil dela falou que ia comprovar, mandar os receipts de que ela realmente, ela tem o nome sujo sim. Exato. Não, assim, enquanto ela tiver o Babu, ela vai se queimar e vai perder cada vez. Ela já perdeu mais 100 de lá pra cá, já tá com 2.800, ela tava com 3.200. Exato. Já perdeu 400 mil seguidores já. Samira toda feliz que achou um mate, botou na geladeira, ficou toda feliz. Ah, que ela é do Sul, né? É, não, mas é mate leão, né, gente? De garrafa, então nem... Mas é gostoso, eu gosto. Principalmente o de limão. Com limão. Gosto com limão e com pêssego. Né? Eles estão revirando a casa inteira, revirando a cozinha inteira pra ver o que tem. O Breno já achou queijo, achou peito de peru, já tá botando no pote. Eu amo, gente. Eu amo, porque, né, gente, eles estão pobres há meses, né? Porque eles não comem... Ana Paula só teve na xepa quando a Samira botou ela, né? Ah. E só. E quando o programa começou. Fora isso, a gata nunca teve no VIP, a pobre, né? Ai, que delícia. Ai, vem que cedo, delícia vem, que... gente. Sim. E... Assim, é o que eu falei. A gente só precisa ter um dos nossos no paredão. Só isso. A gente não precisa de muita coisa. A gente só precisa de um dos nossos no paredão. A gente votar, né? Tendo um dos nossos no paredão, vencemos muito. Sim. Entendeu? Tendo no nosso paredão, a gente já garante essa pessoa na eliminação pra cagar e fazer eles se cagarem inteiro quando, quando eles voltarem. Ama. Ah, mas sei lá, eu queria muito o Breno, sabia? Se não for Ana Paula. É porque o Breno é bom. Sim, ele tem uma visão boa. É. Né? É aquele negócio, Ana Paula e a Milena ia ser incrível pelo shock value. Aham. Né? Uhum. Porque, Júlio, imagina... é bom porque vê Babu falando bosta, né? Ia falar bosta até dele, né? Isso, isso. Porque assim, o pessoal fala tanto da Ana Paula e da Milena o tempo inteiro que se uma delas saem, eles vão ficar muito grandes, muito grandes. Uhum. E aí, quando elas voltarem, nossa, ai, eu ia até comprar um champanhe pra estourar. Dependendo de como for, eu vou comprar um champanhe. Eu amo! Eu amo. Pra estourar. Vou pular. Né? Dependendo de como for. Mas então, encerrando o nosso bloco Big Brother, vamos falar. É, brevemente, Amanda, você viu quantos episódios de Paradise? Amigo, eu só vi um, mas assim... Só viu um? Eu só vi um, mas eu quero falar sobre esse primeiro episódio. E tá. Depois eu não vou ver, porque né, quero a surpresa dos outros dois. Mas queria saber se você ficou satisfeito com a volta. Eu gostei bastante do primeiro episódio, porque ele é focado todo na personagem da Shailene, né? A grande personagem da Shailene aí. E né? Sentiu uma vibe meio Last of Us, de aquele episódio filler. É, por isso. É porque saíram três episódios, né? E aí, cada episódio tem um foco. Uhum. O primeiro episódio é todo na Shailene, o segundo é todo no Xavier, né? E o terceiro é no Bunker. Focado no Bunker, nas coisas que estão acontecendo no Bunker. Bom demais. Né? Mas... cada episódio foca em uma coisa, e aí acredito que a partir do quarto as histórias vão começar a se entrelaçar. Né? Eu fiquei muito feliz de ver Chayane do Big Brother entregando a atuação, gente. Tô rachando, assim, conseguir me apegar à personagem. Achei a história dela muito bem complexa e eu achei que ela entregou muito. Ah, eu fiquei chateadíssimo quando a Alice Nash genérica morreu. Ai, também. Poxa, eu tava torcendo. Mas assim, eu já sabia que ia dar merda, né? Aquela coisa que você fala assim, ela vai administrar, mas vai dar merda. E achei o menino emocionadíssimo. Amiga, quanto tempo ele não viu uma buceta, né, minha amiga? Era só cheiro de saco suado. E um sovaco cabeludo de respeito, né, também. Nossa, viado, eu fiquei muito chocado, porque... Márcio Zanon, o sovaco de Shailene nessa série, ela tá transando com o mocinho, e o sovaco dela tem mais pelo que o dele. É por quê? Está saindo um... É porque eles passaram... Ela passou 3 anos sem depilar a sovaca, né? É, achei realista. Talvez mas, eu amiga, ficasse... Mas, amiga, nem eu... Mas, amiga, se eu ficar 3 anos sem depilar meu sovaco, não fica daquele tamanho, não. Amiga, eu não depilo meu sovaco desde que eu nasci. Não tem um tufão, não. Pois é, eu acho que, assim, uma genética portuguesa como a minha, talvez eu ficasse assim. Não vou nunca saber, porque eu tenho nervoso de pelos no meu corpo. Nada contra o pelo no corpo das outras pessoas, gente. Fiquem com os pelos que vocês quiserem e sejam felizes da forma que vocês quiserem. Mas no meu corpo eu sinto muito nervoso. Então eu não deixo isso acontecer. Agora, que eu achei que ela podia pelo menos ter dado uma cortadinha, porque Graceland não tem um negócio, uma gilete. Mas uma tesoura, não tinha uma tesoura. E se o calcule carpete... como o pelo da Prochaska tava. Se o carpete combinar fazendo com trança. A cortina... Puta que pariu, que a cortina tá demais. Se o carpete estiver acompanhando, meu Deus, deve estar um negócio horroroso. Mas, enfim. Eu amo. Eu gostei muito da história dela também. Me surpreendeu a questão da gravidez. Não achei que fosse acontecer. Mas, enfim. Quero entender, quero ver, quero continuar acompanhando. Então, foi um primeiro episódio, assim, pra mim, com gostinho de filme. E algumas coisas se conectam já, de cara, né? Sim. Eu já imaginava, principalmente no terceiro episódio, acontece uma coisa, né? A Sinatra acorda, né, gente? Obviamente. Ah, não, a gente já sabia. Que ela não ia ficar adormecida pra sempre, a temporada inteira, né? Uhum. Sinatra acorda, só que agora a gente descobre que Sinatra não é tão do mal assim, né, menino? Ih, rapaz, isso é novidade. Exato, porque no terceiro episódio tem umas revelações aí sobre o pré-bunker, né? Uhum. O pré-bunker. E aí a gente vê que Sinatra talvez não seja tão mal assim. E uma coisa vai acontecendo e eu falei assim, será que vai ser isso? E aí era. Ih, rapaz. E aí era. Coisas não novas aqui, então. Coisas exato. Antigas. Conexões já feitas. É, né? Mas, pelo amor de Deus, gente, se vocês não viram Paradise ainda, favor, vejam, deu essa chance. Porque Paradise. É uma série boa. Não é uma série incrível, é uma série boa, legal de acompanhar. Bons atores, bons personagens. A história, ok. Então, vai na fé. E pra gente encerrar esse Polissimo Podcast, então, vamos falar aí da nova série de mistério barra sexy pornô. Né? Essa não vi, não. Do Prime Video, 56 dias, né? Mas é parente daquela 300 e quantos dias? Não, não é. Não, antes fosse. Não é. Série protagonizada aí por Dove Cameron, né? Avan Georgia e a grandiosa, famosérrima Carla Souza, direto de How I Met My Murder, né? Uma grandiosíssima Carla Souza. Menino, o Zanon falou que viu o piloto e ele falou: ah, amigo, o piloto é bem ruim. E é realmente um piloto bem difícil de terminar, né? Bem difícil de terminar. Mas eu queria saber o que acontecia. Eu procurei na internet, né? Pra ver se já tinha as coisas. E aí eu decidi ver os episódios finais. Usei a tática Leózio. Ah, de ver o final pra saber o que rolou. Exato, pra saber o que era. Porque a gente vê, Amanda, a premissa da série é a seguinte. A gente tem esse casal, né, que é a Dove e o Avan, que eles se conhecem, aparentemente vivem um romance muito tórrido durante 56 dias. E nesse 57º dia é encontrado um corpo dissolvido em ácido dentro da banheira. E os dois estão desaparecidos. Então, quem morreu? Ele? Ela? Por quê? Então vai ter a investigação policial, que é da Carla Souza, do policial avulso, que já vou dizendo que a investigação não termina, não serve pra nada. E aí, esse romance deles começa de uma forma muito tórrida. E aparentemente, esse personagem do Avan Georgia é muito estranho, esquisito. Só que a Dove Cameron também não é boa bisca. Não mesmo. É. E aí, no final do primeiro episódio, a gente vê que ela tá fingindo ser uma pessoa que ela não é. E ele também. Né? Sim. E ele também. E eles ficam dando umas olhadas, aí ele se pega, aí... Ai, gente, é uma cafonagem péssima. Ele começa a receber umas cartas com um outro nome, que não é o dele e tal. Mas resumindo a ópera, porque é muita falação pra pouca história. A gente descobre que, na verdade, a Dove Cameron, ela é realmente uma pessoa que ela foi na intenção de encontrar esse personagem do Avan Georgia. Que ele é milionário. E, na verdade, ele é bilionário. Né? Ele é filho de bilionário. Ela foi na intenção de procurar ele. Então, quando ela encontra ele no mercadinho, foi planejado. Tudo foi planejado. E aí, conforme a série vai avançando, a gente vê que o Avan Georgia tem problemas pra dormir. Ele usa propofol pra poder dormir. Ele faz terapia o tempo inteiro pra poder... conseguir viver e tal. E a gente descobre que o Avan Georgia, quando era jovem, ele tinha um melhor amigo, né? E ele, esse melhor amigo, faziam tudo. E aí tinha um outro colega deles, que era um puta de um babaca, né? E um dia eles estão lá, conversando e tal, se zoando, e de repente o negócio estressa, igual no Big Brother, né? Falou da mãe de uma deles. Os dois meninos, os dois amigos, que eram o Shane e o Paul, começam a se apanhar na porrada. Eles estão perto de um rio. Começam a se apanhar na porrada, eles caem no rio e tal, ficam brigando, não sei o quê. Aí o Avan Georgia, jovem, tenta ir lá ajudar, leva um socão na cara, fica caído no chão e tal. Aí ele vê que o Paul tá, tipo, afogando o Shane. E aí ele vai, parte pra cima do Paul, tira o Paul de cima do Shane. O Shane sai da água e o Avan Georgia afoga o menino até que o Paul morre. Aí o Paul morre, ele volta pra casa com o Shane e fala assim: se alguém te perguntar, não aconteceu nada, você saiu do treino, eu te trouxe pra casa, você ficou aqui, dormimos, e é isso, vitória, bem venceu. Aí o Shane entra em casa, a irmã dele, que é a versão jovem da Dove Cameron, a gente descobre que eles são irmãos, né? A Dove Cameron pergunta o que aconteceu. Ele fala: ah, nada não, tal. Só que o Avan Georgia jovem fica com muito remorso do que aconteceu, né? De ter matado o cara. Aí ele liga pro pai dele e fala assim: eu matei uma pessoa. E o pai dele fala assim: eu vou resolver. Só que aí o que o pai faz? Incrimina o Shane. Aí o Shane vai preso, né? O Avan Georgia continua super culpado com isso. E ele decide escrever uma carta pro Shane contando pra ele e pra todo mundo que ele matou o menino, que ele quer assumir a responsabilidade. Uhum. Só que aí o tal do psicólogo, ele tá ganhando um dinheiro do pai do Avan Georgia pra não... pra cuidar dele, entre muitas aspas. Só que esse cara é um charlatão, é um safado, né? E aí, o que, que ele faz? Ele não entrega a carta pro Shane na prisão e induz o Shane a se matar. Aí o Shane se mata na prisão, né? O Shane se mata na prisão e o Avan Georgia, ele sai da cidade, começa a viver com outro sobrenome, né? Que a gente deve ver no primeiro episódio, ele trocando a carteira de motorista, que uma tem um sobrenome, na outra tem outro sobrenome, né? Que ele começa... ele fica mudando de cidade e trocando de sobrenome pra ninguém descobrir o que acontece. Só que a Dove Cameron é irmã do Shane, e ela quer se vingar dele, né? Tudo que ela tá fazendo é pra se vingar. Ela desvia $100,000 dele, manda pra mãe dela e pra irmã. E aí, eles vão se envolvendo, e eles se apaixonam de verdade. E aí, conforme os episódios vão passando, tem a investigação. E aí, acho que no episódio 6, que são 8, né? No episódio 6, termina com a moça do necrotério falando assim... descobrimos que o corpo que tá na banheira é de um homem. Aí você pensa assim, Dove Cameron matou ele, né? E ficou com o dinheiro dele e teve a revenge dela. Só que aí você vai vendo esse psicólogo sendo tão escroto que eu falei, cara, foi o psicólogo que morreu. Aí o episódio 7 é todo de flashback, é onde ele conta essa história do passado, nananã, o psicólogo. E aí no final do episódio... mostra o psicólogo indo atrás deles dois, discutindo, falando que vai denunciar, que gravou todas as conversas, que vai expor o Oliver. E aí a Dove Cameron dá uma porrada na cabeça dele, mata ele. E aí eles colocam o corpo do psicólogo na banheira, dissolvem ele, né? Dissolvem. Uhum. Aí eles fogem, os dois juntos, sim, né? Os dois juntos. Aí passa um tempo, aí aparece a mãe da Dove Cameron... abrindo uma carta, e a Dove Cameron falando que, tipo, ah, que eu me apaixonei por ele e tal, perdoei ele pelos erros, e dando um cheque de $2 milhões pra mãe dela. E aí ela fala assim, ah, nosso amor é muito estranho, muito doentio, não sei quem é mais doido, se sou eu ou se é ele. Mas eu só sei que eu amo ele, ele me ama, eles estão numa praia, né, o Avan Georgia tá assim na ponta, na beira do mar, assim, olhando o mar. E aí ela tá, né, narrando em off essa carta. E aí ela fala assim, mas eu sei que nós temos o melhor pra dar. Nós sei que nós temos o melhor pra dar, e é o que a gente faz com o nosso filho Evan. Gente! Nosso filho Shane, né? Ela botou o nome do irmão. E aí aparece a Dove Cameron com cabelo louro, com um bebezinho no colo. E aí o Avan Georgia sai da beira da praia, vai até ela, ali se beijam, e acaba sendo. Bacana, hein? O que era pra ser revenge... virou uma história de amor e eles ficaram juntos pra sempre. E ainda conseguiram botar a culpa num outro traficante de ter matado o psicólogo. Então, eles ficaram livres, né? Grande série, hein? Ainda bem que não vi. Né? E a investigação, menino, não serve pra nada, porque no final a Carla Souza e o investigador avulso fala assim, ih, menino, esse caso é muito complicado, tem como passar pra outro detetive? E aí passa pra outro detetive. Ah, e aí teve esse plot todo pra nada. Exato, esses investigadores não servem pra nada na série inteira. Nada. Nada, que nada, bom, nada, né? nada. Né? E ainda tem o plot lá, um subplot, tipo, que o chefe do Avan Georgia era o melhor amigo do pai dele na faculdade e era apaixonado pelo pai do Avan Georgia. E aí ele fica alisando o Avan Georgia também, querendo dar uma mamada. Inferno. Ah, mas até aí a gente até entende, né? Cunhã e Panquequinha fazendo VT, tomando banho de piscina na chuva. E agora Jonas vai entrar também pra fazer VT. Otários. Mas é isso, 56 dias, assim. Perdi nada, então, né? Não, perdi nada, não. Bom que eu contei pra você. Eu falei, gente, eles atuam tão mal. Eles atuam muito mal. Eu perguntei pro Zanon, falei, cara, Zanon, a Dove Cameron sempre foi ruim, assim, a gente passava pano pra ela, ou, né, ou alguma coisa aconteceu. Aí o Zanon falou, não, ela sempre foi ruim. É porque a gente... né? Ela sempre fazia coisas bobinhas. É, e aí a gente não exigia muito, né? Mas ela quis ser séria, sexy. Aí ficou isso, essa bosta. Exatamente. Ai, ai. Mas vamos para comentários então? Vamos! Episódio 485, né? Fizemos aí, falamos sobre Morros dos Ventos Uivantes. Muitas, né? Coisas bobas e gostosas, né? Os fãs do Morro dos Ventos Uivantes vieram me xingar? Não vieram, menino! Ah. Eu acho que eles nem pagaram pra assistir o filme, amiga. Né? Pagar pra ver uma bunda daquela? Vamos começar aqui com o Levi Ventura, né? Falando, Miley já cuspiu tanto nesse prato da Hannah Montana que agora vem do nada querer comemorar aniversário de série. Do nada não, né? Porque deve ter caído uma prata na conta dela. Com certeza que ninguém sai de graça, de casa de graça, né? Nenhum. Uhum. Esse socorro, vocês me convenceram só com o nome da Rachel McAdams. Já coloquei na minha lista. É. Assisti a America's Next Top Model, gostava. Mas hoje em dia, quando a gente para olhar, eram situações complicadas mesmo. Por isso que me atento tanto à regra dos 10 anos. Não revisitar o que eu gosto e não vejo há mais de 10 anos só para deixar uma memória boa e não me decepcionar. Claro que se tiver uma nova temporada, eu vou assistir. Amigo, eu já revi várias coisas da antiga e algumas só funcionam de boa ainda hoje, né? Não sei se é porque eu também tô velho, né, gente? Eu sou velho. É difícil também. Agora, inclusive, chegou Smallville na Netflix, né? Eu tô muito tentado a rever Smallville. Deus me livre. Porque a Netflix é a maioral, né, gente? Infelizmente, querendo ou não querendo, a Netflix é a maioral do streaming. Então, você com um clipe de papel pegando o sinal de internet, tu roda a Netflix. Então, tava pensando em ver Smallville por a minha série de dormir ou a minha série do almoço. Vamos ver. É porque são mais de 200 episódios, né? Isso que pega. Então, mano. É isso que eu falo, é muita coisa. Exato. E como eu tô revendo Will and Grace, né? Então tem que ser uma coisa por vez. Ai, amigo, você tá realizando um sonho que eu tenho de princesa, que é rever Will and Grace. Ah, amiga, eu preciso ir na sua casa, instalar o streaming na sua TV. Sim. Porque eu tô vendo tudo pelo streaming. Porque no streaming tem todos os episódios com legenda em português. É um sucesso demais. Ah, a gente vai fazer um encontrinho aí. A gente faz esse rolê. Eu preciso instalar uns aplicativos na sua televisão pra você sair dessa barra que ia gostar de você. Perdão, Sácia, o que eu quis dizer no comentário anterior, que a gente não entendeu nada, né? Foi que quando você leu os comentários e não passou pelo meu, me dei conta de que não tinha enviado meu comentário problematizando a participação da Ana Paula. Ainda bem que você não problematizou a participação da Ana Paula, que eu ia vetar. Porque eu tenho o poder do veto. Exato, eu tenho o poder do veto. Entendeu? Poder do não. É isso. Beijo, menino Levi. Beijo. Deixa eu abrir aqui os outros comentários. Né, que agora estão no glorioso Spotify. Começando com o pastor Thiago Costa, nosso amigo, né, dizendo: queria dizer que o novo modelo da capa está belíssimo. Que delícia ouvir gente engraçada, inteligente e de bom gosto gráfico. Amigo, sou eu que estou fazendo a capa. Olha aí. Que acabou de descrever, Eduardo Sasser. Descreveu, Eduardo Sasser. Porque o pastor Thiago é diretor gráfico, ele manja desses paranauê. Olha aí. Devia ter falado de bonitos também, né? Ficou faltando aí, eu achei. É, tá perdoado. É que a gente é caricata, né, amiga? A gente nunca é lembrado pela beleza, né? Só pelo carisma. Exato, é lembrado pelo carisma, caricatice, é isso. Que é um pouco que o povo gosta, né, menino? Vamos sim. Léo, os 40 são os novos 20. Tudo de bom pra sua vida, porque você merece demais. Feliz aniversário! Feliz aniversário, Léo! Próximo comentário de Vladiane Rodrigues, que começa dizendo: vou logo pedindo desculpas por não ter comentado os últimos episódios. A vida anda uma correria. E tô ansiosa pra saber o que Sassi achou de Pânico. Contei. Espero que já comente no próximo episódio. Comentei! Ótimo episódio, pessoal. Sempre bom ter a companhia de vocês nos afazeres diário. Carinha apaixonada. Beijo, Vlad! Beijo! Beijo! Próximo comentário de Sofires, né? Que descobrimos que é Carla de L, né? Ou Carluxa, como o Zanão diz. Carluxa. Dizendo: oi, amados! Fiquei passada com a cara de pau da Tyra Banks. Ah, várias barbaridades. Lembro de um desafio que elas tinham que pular de um lugar. Não lembro se era de paraquedas. Todas cagadas de medo. Imagina os bastidores. Eu amava assistir, lia no SA. Como fã e refém de Greysa, fiquei muito triste com a partida do Eric Dane. Da pauta, não assisti nada. além de BBB. Por isso, deixo uma pensata. Galinha que acompanha pato morre afogada. E a galinha da Chay faleceu. Baby. Faleceu muito. Afogadíssima, né? Falou tanto da Sara. É isso, se fudeu. E amiga, você fica, a gente parava pra pensar, né? Ela foi pra Sara a troco de nada, né? E ela era. Ela não, logo... foi a troco de nada. E aí ela falou no começo que ela era fã da Juliette, né? Então, ela foi de caso pensado, né? Eu amo que o nosso time já está todo no quarto, se arrumando para estrear o quarto do livro. Amo, bonitinhos. Também, né? Um evento que acontece na vida e na morte, né? Tem que. Samira meteu um chapéuzinho já, na Paula botou um macaquinho, que delícia. E no Maracanã, 3-2, Manus, campeão da Superfoto. Não tá fácil pro meu time esse ano. Não tá fácil pra carioca nenhum esse ano. Vá lá. É o negócio, se não tiver fácil pra nenhum carioca, eu posso conviver com isso. Mas agora você vai torcer pra qual time, São Paulo? Eu vou continuar torcendo pro Flamengo, gente. Eu, pelo amor de Deus, não tem nem sentido. Próximo comentário de Jorge Albuquerque, vagabundo da internet, dizendo: faltou vocês comentarem sobre o Rita de Rivalry, que vocês só comentaram metade da temporada. Menino, a gente esqueceu, porque a gente já viu há tanto tempo, né? Sim, a gente viu dos tempos mais primórdios. Quando o Léo voltar, a gente comenta o final, né? É, quando o Léo voltar, a gente comenta o final. Grande final. Próximo comentário de Felipe Gonçalves, que é um querido sempre, dizendo: voltei! Saudade de ouvir um logadinho. Então, deixa de ser cretino e continua ouvindo, seu safado. Próximo comentário de Karine Rodrigues, também outra querida, tá sempre por aqui dizendo: adorei o episódio. Beijos! Beijo, Karine! Próximo comentário de Luciano Loureiro, nosso corredor Master Blaster, dizendo: olá, logadinhos! Olá! Da pauta, eu vi Socorro, que achei ser melhor, e estou acompanhando The Pitch, mesmo não sendo tão bom quanto a primeira temporada. Pisa em muita coisa desse ano. Ah, amigo, o ano só começou, para de ser hoje. Né? Estamos em fevereiro ainda. É. Parabéns, Léo! É isso. Próximo comentário de Gabi Fernandes, também queride, que tá sempre com a gente aqui, dizendo: notícias e amenidades, o maioral, a maior e melhor. E a melhor parte foi: mas passa onde? É Syndication. Mas que hora que passa? É Syndication. Mas em que canal passa para os americanos? Tem que ver, porque é Syndication. Quase morro com vocês. Duvido que a moça, em teoria, é mórmon. Pode fazer um programa de namoro com qualquer pessoa, ou será um pré-requisito de mórmon se inscrever para namorar a menina. Menina, já vazou que ela não escolheu ninguém, né? Já vazou aí na Globoplay, né? Quando estreia? Inferno. Dia 23 de março. Agora resta saber por que ela não escolheu ninguém, por isso que a gente vai ver. É isso. Porque ela precisa continuar em Mormon Life, né, menino? Não, engajando outro homem. O da Exato, Cota, porque né? Eu e o Zanon, a gente conversou sobre o futuro das Mormon Lives, né? Que Demi já pulou fora, né? Essa temporada vai ser amiga D. Nossa grande cantora. É, vai ser amiga D. O Whitney, pelo que a gente entendeu, ela só gravou essas duas temporadas desse ano, a quarta e a quinta, né? Que a gata já até se mudou pra Nova York e não quer nem saber de Utah mais, Sim. Que se foda. Né? Então, é aquele negócio, se Taylor sai, menino, acaba o programa, porque as outras que tem não segura, né? Não segura nada. Porque Mikaela vai ficar traumatizada com o quê nessa temporada? Né? É, não Macy tem mais trauma. Macy vai arrumar fofoca de onde? Né? A Nega Jô de Ohio não serve pra nada. Nunca serviu, né? Nossa Michelle, grande Michelle. Nega Jô de Ohio não serve pra nada. A Miranda, né? Miranda, né? É. E Jesse... Tá certo que cada temporada ela debuta um rosto novo, né? Mas ainda acho que não é o suficiente pra manter o interesse. Nossa gloriosa Anitta. Oh, amiga, Jess não tá tendo interesse nem do marido dela, imagina o nosso, né? Exato. Mas eu falei também pro Zanon que também acho que pode terminar na quinta temporada. Como eles já iam gravar a quarta e a quinta, pode terminar. Acho que vai terminar na quinta temporada. Ah, tá bom também, né, gente? Não tem mais pão de ir também, não. A gente ama, assim, a gente gosta, mas cara. Como já rolou o Vanderpump Rules, depois eles fizeram o Vanderpump Villa. Não. Eu não duvido que possa ter um spin-off, entendeu? Da Taylor, um spin-off da Whitney. Uma coisa assim, ela quem vai render. pode começar a brotar nessas, nesses realities também, né? Tipo Traitors. Ah, sim. Eu tenho certeza que nessa temporada ano que vem de The Traitors vai ter alguma delas. Tenho certeza. E vai ser a Nega Jo ou a Demi. Eu acho que vai ser Demi. É Demi, eu acho que é a cara dela. É a cara de Demi mesmo. Exato. Taylor tem mais o que fazer, né? Mas Demi eu acho que não, o Whitney agora tá na Broadway, tem coisa pra fazer da vida dela, né? Ah, não, mas e gravar na Irlanda, acho que ela toparia, amiga. Será? Né? Gravar na Irlanda? Acho que sim. No mais, não vi muito da pauta. Só The Pitt, que não está empolgante nem interessante. Beijos, excelente episódio, boa semana. Beijos, Gabi. The Pitt desse episódio foi interessante, novamente, por causa das enfermeiras, né? Porque teve um caso de abuso sexual, e aí teve... Né, mostrando como é a recepção, como é que faz os exames. E aí o foco também de todo esse caso foi na Dana, né, na enfermeira-chefe. E foi muito bom essa parte, né? As enfermeiras estão sendo a melhor coisa da série até então. É isso, página nesse estádio. Próximo comentário de Nidia, dizendo... Queria comentar que eu não sei o que é pior. O filme, O Vento dos Morros Uivantes, Os Morros dos Ventos Uivantes, ou a divulgação do mesmo. Mas, para isso, teria que me prestar a assistir essa bomba. De qualquer forma, eles acharam que estavam fazendo um grande mousse e continuarão achando, pois a arrecadação está ótima. Vi umas imagens de Love Story no X e me interessei. Agora vocês me deixaram com o pé atrás. Amiga, assiste. Aquele negócio, se você tá com vontade de assistir, assiste. Não vai na nossa, não. Entendeu? Tira a prova. Você gostar. Não vai na nossa. É isso, se você gostar... Marinhas. Se te entreter, valeu pra caramba. É porque a gente é tosco, entendeu? A gente vê muita coisa. Então Exato, então a gente tem que filtrar o que não entretém. Você vê, eu e o Zanon estamos aí acompanhando a gloriosa The Beauty, que acaba semana que vem. Nossa, graças a Deus. Também deu. A grande The Beauty aí. Que ninguém e mais tá vendo, acho que só nós três estão vendo no mundo. Amigo, depois do final do último episódio, que a Vampita se transformou numa criança, realmente achei um pouco. A gente é muito vagabunda mesmo, né? Olha. Exato, e um dos filhos do Aston, e um dos filhos do Aston Kutcher mudou de etnia também. American Next Top Model. 2023. Mas segundo ele, é porque ele era 5% nigeriano, né? Olha aí. Já avisei Eduardo Sassi, se tiver segunda temporada, eu não assisto. É, eu acho que eu também não volto, não. Eu me recuso. Amiga, eu, de particularmente, eu acho The Beauty pior do que All's Fair. E a hora eu que All's Fair é difícil. Eu também acho, infelizmente. Eu me arrependo de não ter continuado All's Fair, porque a farofa pra mim era boa. Mas a The Beauty não tem nem farofa. É só chato, porque esses personagens são todos uns chatos, né? Uhum. E aí, de repente, eles se tornaram a Liga da Justiça. Eu falei com o Zanon que eu não tava entendendo porra nenhuma, né? Porque o episódio 8 tem lá o negócio do Ashton Kutcher mudando os filhos, dando um esculacho na mulher do robô, que a gente não faz ideia de quem essa mulher é. Ela surgiu do cu do Ryan Murphy. E aí, de repente, no nono episódio, essa mulher sequestra os dois assassinos, dois protagonistas, e fala: então, vamos trabalhar junto pra gente derrubar a Ashton Kutcher. Tá, meu amor, mas quem é você? Me conta a tua história, quero saber. Por que que eu deveria te obedecer? Por que que, né? Isso. Não faz sentido, entendeu? Eu sai fora. Cadê? Fico pensando se as séries eram melhores antigamente ou eu que fiquei mais chata e rabugenta. Amiga, a gente ficou mais chata e rabugenta, isso é fato. Conforme o tempo passa, a gente fica menos tolerante. Muito menos. Próximo comentário de Vini Castro, né, lá da Terra Brasilis, dizendo: adorei! Gente, todo mundo perdido ainda da ressaca das férias, né? Vocês estavam falando que a série Thelma e Lies acabou. E eu sem entender. Ué, gente, por que eles falaram dessa série Thelma e Lies antes? Será que é um spin-off de Rensga? Agora, com um plot novo de Dr. Cobalto, será que podemos mudar o apelido dele para Fingers, em homenagem ao câncer? Achei pesado. Ah, é. Vai continuar sendo Dr. Cobalto. Achei, e me deu gatilho. É, achei pesado. Porque Zanon teve reconstrução do hímen, e é uma cirurgia muito difícil. E tive câncer. Ai, meu Deus! Eu sempre passei tangente ao Next Top Model, mas ouvindo vocês falarem, fiquei em choque. Vou ver o doc para entender como foram essas atrocidades. Piores do que a gente pode imaginar, meu amigo. Pior do que a gente pode imaginar. Beijo, menino Vini. Próximo comentário de Glauber Rocha, que não é deputado, mas também mora em Brasília. Olha que loucura. Dizendo, logadinho sempre me acompanhando na hora de fazer minhas marmitas, pois estou de dieta para virar um grande gostoso em 2027. A todos nós. Todos nós. Projeto 2027. Mas sobre a pauta, não vi nada como sempre. Só acompanhei America's Next Top Model na temporada que entrou os boys e achava divertidíssimos photoshoots bizarros. E caía na gaitada toda vez que a Tyra falava smizing com aquela cara de louca dela. Hashtag Leose40, parabéns. Próximo comentário de Beck. Também tá com a gente direto aqui falando. Gente, mas até ela falou que ninguém sabia que ela tinha perdido a filha recentemente. Pelo menos foi o que disse na edição do Corrida nas Bludas na época. Eu não posso dizer, é só Zanon que pode, que Zanon que acompanhou essa temporada. Eu não acompanhei. Eu não lembro, mas eu acho que é isso mesmo. Ela falou que ninguém sabia, então o Diva e o Depressão não sabiam mesmo. Exato. Diva e o Depressão, eu amo muito, gente. Falar em Diva e Depressão, gente, eu estou horrorizado com a cafonagem que esses dois têm. Eles estão reformando mais o apartamento. Toda hora eles reformam aquela porra daquele apartamento, né? Gente, a sala de jantar é tenebrosa. Amigo, depois aquele banheiro de pelúcia. Eles vão desfazer o banheiro de pelúcia, viado. Vai transformar em outra coisa. Que vai ser pior, com certeza. Amiga, a sala de jantar consegue ser pior. Amiga, a sala de jantar é pavorosa. Eu fui ver depois que Zanon falou, eu fui ver o vídeo. E eu fiquei muito horrorizado. Porque, assim, eles são muito cafona. São. Não tem um pingo de discernimento. Não. Eles são muito cafona. Por isso que viado não pode ter dinheiro, né, gente? É, e aí, segundo o Zanon, viado cafona. Eu amo. Ai, gente, que loucura. Ai, ai. Mas vamos então para a merchança de despedidas, Gatuchas? Vamos para a merchança de despedidas. Começando com o Zanonzinho do meu coração. Ai, amiga, a mesma coisa das outras vezes, né? Me segue lá e uma hora vem aí alguma coisa. Eu amo. Mas, ó, estou relendo o que eu escrevi agora para ver, para acompanhar. Não tô sem ler. Então eu estou me tratando, né? É, tô lendo a minha história. E, gente, é muito engraçado, né? Uma hora eu vou gravar, né, vídeo, né? Que eu também tenho uma preguiça de gravar, de editar e esse inferno. Mas eu estou gostando da minha história. É muito engraçado isso. Você falar, é meio prepotência, né? Igual o Babu tem. Mas, amiga, eu gosto dessa história. Não, mas eu tô falando assim, eu como escrevendo, eu falo, gente, eu gosto da minha história, que bom, né, então quer dizer que eu tô... Que bom, né, porque se você escrevesse nem você gostasse da sua própria história... Porra, me mata, né? Realmente o negócio vai ficar um pouco chato pra caramba. Se eu não gosto, imagina os outros. Exato. Aí depois não pode pedir pras pessoas comprar. Não mesmo. Mas assim, ó, tô relendo e tá vindo aí. E amanhã tem Pokémon Day. Vocês estão escutando, já aconteceu. Já passou. É. Perderam o surto do grupo, né? Eu e Bruno. Exato. E você, Amanda Chita? Eu tô por aí, né? Ainda between jobs. Então, um pouquinho mais ativa nas redes aí. Então, me siga aí, Media Guiar. Em todas as redes. E o grupo do Logado, gente. Entra no grupo do Telegram, por favor. No grupo do mundo. É o melhor grupo do mundo, principalmente se você quer acompanhar BBB, mas você não tem tempo. Inclusive, a gente tem um bot lá que resume tudo que foi falado. Não, o bot deu ruim, o bot ficou com Deus. Tive bot. Não, o bot tá lá, mas tá morto, por enquanto. Não, a gente tem umas três pessoas de TI e não arruma esse bot no grupo. Ah, é verdade. Eu vou conversar com o Diego para ver o que a gente pode fazer. Mas... de qualquer forma, o grupo é muito bom para acompanhar se você não tem tempo de ficar vendo. A galera tem tempo, uma galera desocupada que fica ali só alimentando esse grupo e nos alimentando de informação. Então, graças a Deus por essa desocupação, Deus mantenha. E é isso aí, entre no grupo do lugar. Sim, e o mais importante, a luz tá piscando pra caramba aqui logo, então vou falar rápido. O mais importante é você não ter coração sensível. Se você tiver coração sensível e se ofender por qualquer coisa, realmente o grupo não é pra você. Exatamente. Entendeu? Que a forte. Gente milita, mas a gente também. É isso. É isso. Se você tem coração fraco, não entra. Tio tá avisando. Muito sensível, muitos gatilhos. Se você é muito sensível, muitos gatilhos, né? Gosta de problematizar muito a vida, não é o lugar pra você. Tá? Mas se você é da zoeira, se você é lecão, aí vai lá. É sucesso demais, entendeu? Sucesso demais, tá bom? Entra lá no nosso grupo, tem link aqui no post, tá bom? Semana que vem estamos de volta, né? Amanda escalou Zanon, então ele se fudeu. Pra poder falar de Oscar, tá bom? Sei que se for, não vai ser quando? Mesmo. Na quarta? Amiga, a gente fala isso no off. Tá bom. Então a gente vai falar de Oscar, tá bom? Na semana que vem, vamos falar de Oscar, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau! Um beijo pro Pikachu, né? Beijo, Leozinho, parabéns. E pro Léo também. E pra Samira. Culpinho do pau podre, né? Bom. Tchau. Tchau. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. But your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? To when we felt like this was forever. Can I take you?